boa tarde a todos e a todas. Quero saudar em primeiro lugar o professor José Paulo Neto e todos os presentes. Queremos dizer que a formação de serviço social neste Instituto fez ontem 81 anos. E queremos dizer que aos professores, funcionários da então Escola Normal Social, Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra e do atual Instituto Superior Miguel Torga, aos milhares de assistentes sociais, aos 180 mestres em serviço social que aqui se formaram e aos atuais alunos, queremos celebrar com uma salva de palmas para todos e dizer... E dizer da honra de termos entre nós um ex-professor, um antigo professor, muito querido nosso, o professor Dr. António Avelange Nunes, que nos deu a honra de estar neste dia a ouvir as intervenções, as conferências que estão previstas, mas é muito honroso para nós tê-lo cá. E esperemos, em breve, tê-lo também desta banda. Então, gostaríamos muito de assinalar este dia, não foi o dia já, é um pouco, portanto, a coordenação da licenciatura, a professora doutora Sónia Guadalupe e eu própria, Alcina Martins, do mestrado aqui de Serviço Social, então nós pensámos que era importante marcarmos o dia, marcar o dia em termos académicos significa trazer alguém que não é nada desconhecido. Só está cá há 40 anos a contribuir com o Serviço Social Português. E para isso nós convidamos o professor José Paulo Neto e também tenho necessariamente que agradecer, convidamos a professora Leila Scorsi Neto, doutora em Serviço Social, professora da UFRJ, com múltiplas publicações de Serviço Social, mas que destacamos para o tema desta sessão, e era sobre isso que ela viria trabalhar. Este livro precioso tenho aqui na mão, que alguns alunos que estão aqui presentes, alguns já conhecem, outros ainda vão conhecer, que é O Conservadorismo Clássico, Elementos de Caracterização e Crítica, de Leila Scorsi Neto, uma obra de 2011, e que exatamente nos dá as questões de facto a partir de autores, sejam eles conservadores ou críticos ao conservadorismo, fundamentais para quem faça serviço social ou tenha outras formações, como no mestrado ocorre, mas que estão a fazer este mestrado, fundamental para entendermos a realidade social política hoje. Então, a professora, a quem nós agradecemos por ter aceito o convite para estar aqui, acontece que um vírus da gripe, não sei se bactéria, não é, impediu-a de estar entre nós. Ela está com esses estados gripais que a impede de vir de Lisboa para aqui, mas eu acho que vamos ser mais fortes. E a próxima oportunidade, penso que talvez não haja vírus que lhe vai entrar, porque nós vamos querê-la cá, efetivamente, e vamos fazer tudo para alguma prevenção, para ela não ter vírus nenhum e vir. Porque ela é fundamental, isso sim, de forma virusal, o pensamento ser discutido e debatido aqui com quem estiver na próxima oportunidade com ela. Então, gostaríamos ainda de dizer, não é? Então, para além das rápidas melhoras dela, não é? E uma saudação muito especial, de facto, para ela, nós convidámos, então, como estava a dizer, José Paulo Neto, professor José Paulo Neto, que dispensa apresentações. Tanto mais que as relações que o professor tem com o Serviço Social em Portugal já datam de há 40 anos. 76, 79 foi o período em que veio a Portugal, como exilado político. Foi professor no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, foi professor também da PUC de São Paulo, nesse âmbito, de ser professor da PUC já nos anos 80, no âmbito do convênio com esta universidade e com o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, veio lecionar cursos de mestrado e de doutoramento de Serviço Social entre 87 e 2002. É reconhecida a sua importância da sua participação na aproximação à tradição marxista, tanto nos cursos que nós dizíamos, o curso de serviço social, né, quanto nos cursos de pós-graduação, seja licença, seja mestrado, seja doutoramento, de várias gerações de assistentes sociais. Estamos a dizer que não são só do Brasil, estamos a falar de Portugal. E não só de Portugal, dos países da América Latina, mas não vou falar sobre isso. Né? Claro que o professor é conhecido dos assistentes sociais que viveram a Revolução de Abril, resistiram ao fascismo, os que lutaram pelo projeto de qualificação académica e profissional e aqueles que se envolveram e envolvem nas lutas e movimentos sociais e que pugnam pela transformação social. O professor apoiou, é um homem generoso, e ao longo destes anos nós temos necessariamente nesta breve aqui referência, né, fundamentalmente a pensar nas pessoas mais jovens, que estão aqui na sala, os jovens alunos do primeiro ano, não é? Que estou a vê-los, e os do segundo ano, e os do terceiro, e os alunos de mestrado, alguns de diferentes áreas. Então, eu gostaria de dizer que ele apoiou a organização coletiva dos assistentes sociais portugueses. Apoiou a criação da Associação de Profissionais de Serviço Social, criada em 78, depois a Sónia certamente até vai retomar, que apoiou a Comissão Nacional de Luta pela obtenção do grau de licenciatura, a primeira organização associada à investigação e reconhecida ao nível da investigação em serviço social foi o Centro Português de Investigação em História de Serviço Social e o próprio debate da carreira legal dos assistentes sociais. Então, tudo aquilo que hoje é retomado desde os anos 90 com a questão do projeto da Ordem dos Assistentes Sociais. Indiretamente, o professor esteve, nestes anos, a contribuir, a debater essas diferentes questões. Só uma referência, porque o interesse é ouvi-lo, não é ouvir-me a mim. Uma investigação recente de Santos Martins, de 2016, revela que a sua vasta e relevante instigante produção do conhecimento continua a integrar a atual formação de serviço social associados às tendências críticas, diga-se. Portanto, eu só posso dizer, de facto, muito obrigada ao professor José Paulo Neto por ter aceito o convite, pelas suas notáveis e indeléveis contribuições e compromissos, também em Portugal, para com a renovação crítica, se a gente poderá chamar assim, do serviço social em Portugal, nestes últimos 40 anos. E queria mostrar-vos, antes de o professor falar, um último livro, que é uma coletânea de textos do professor, que organizado, é um livro que foi organizado por um professor que esteve aqui ano passado, esteve aqui ao pé da gente, não foi? Que é o professor Marcelo Braz. O professor Marcelo Braz é o autor, é o organizador de um conjunto precioso, acrescentaria eu, indispensável para quem já leu e para quem não leu, textos que o professor aqui apresenta, do professor José Paulo Neto. Só vou abrir o título. Chama-se José Paulo Neto, Ensaios de um Marxista sem Repouso. Saiu, ainda está quente, porque foi, saiu em novembro. Novembro quente do Brasil, não novembro, nós também tivemos um novembro mais ou menos, mas então, então o livro saiu em novembro de 2017 e só para abrir o apetite, várias partes, para a crítica do capitalismo contemporâneo, dois textos, dois processos políticos, a Revolução de Abril, a Revolução dos Escravos, desculpe, e o golpe do 1º de Abril de 64 do Brasil, parte 3, Marxismo, dos clássicos da América Latina, passando por Karl Marx, Engels, Lenin, Lukács, notas sobre o marxismo na América Latina, só estou a borbotar, parte 4, combates no serviço social, crítica conservadora à reconceituação, serviço social e tradição marxista, projeto ético-político do serviço social das ameaças à crise, assistencialismo e regressividade profissional no serviço social, entre outros documentos que integram. Eu salientaria estes. Alguns destes trabalhos já tinham sido publicados, mas é uma oportunidade de estarem coligidos e de voltarmos a ler quem já leu, porque vamos redescobrir e vamos reavaliar no sentido da pertinência das análises que foram feitas, eu vou dizer em relação também até a Portugal, os trabalhos que tenho vindo a fazer. Não é momento de a gente discutir isso hoje, mas é um convite, claro, à leitura deste livro que temos aqui, para além de todas as obras que o professor tem, algumas que nós temos na biblioteca, que nós fazemos parte da formação do Instituto Servicial. Então, muito obrigada, Palmete, por mais uma vez estar connosco neste início de 2018, que a gente espera que seja um ano para todos com futuro, também para esta escola. Muito obrigada. Bem, eu gostaria também apenas, obviamente, de agradecer e também de agradecer a presença de cada um de vós, porque, no fundo, teremos todos a oportunidade, em conjunto, de partilhar, não é, diretamente, daquilo que são os desafios, que normalmente não são palavras bens, daquilo que são os desafios que as palavras e o pensamento, sobretudo o pensamento, não é? O professor queria ser apresentado como pensador, não, aliás, eu é que lhe propus essa etiqueta de pensador e de facto, é para nós uma enorme honra partilhar sempre, não só indiretamente lendo, porque tem marcado e vai marcar certamente a formação das pessoas que estão nesta sala e tem marcado também muitas outras, não só partilhar de pensamento indiretamente, não é? Lendo, debatendo consigo sem ter a oportunidade de olhar nos olhos, mas neste caso, olhos nos olhos, isso de facto é extremamente importante. Darmos essa oportunidade mais uma vez, já sentimos que faz parte de nós de várias maneiras e esta é também mais uma maneira de fazer parte e por isso lhe agradecemos. Obrigada. Passa então a palavra. Posso? Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo as generosas palavras aqui e dizer para vocês não acreditarem muito. Né? Claro, amigos, ex-alunos são sempre generosos com os professores. Eu quero dizer que eu que me sinto muito honrado aqui, não é a primeira vez que eu venho cá, convite da professora Alcina, muito honrado com a presença do professor Velães Nunes, que eu li pela primeira vez nos anos 80, quando saiu impressa como separata da revista da Faculdade de Direito, uma tese maravilhosa sobre o Brasil, que me foi passada pelo nosso comum amigo Miguel, amigo e camarada, Miguel Urbano Rodrigues, e que desde então é citação obrigatória nos meus cursos. Acabo de receber dele. Sugiro que vocês se mexam. Esse livro aqui, que eu ainda não li, mas para parodiar Mário de Andrade, uma figura importantíssima do modernismo brasileiro, não li e já gostei. Então, agradeço a vocês e quero dizer o seguinte. Não farei aqui, como aliás tenho feito nas vezes que venho cá, uma conferência doutoral, citando 40 autores alemães, e para ninguém entender. A minha conversa com vocês é uma conversa modesta e que eu espero abrir para a gente conversar a seguir. Eu devia ser antecedido aqui pela professora Leila, né, que está com 40 graus de febre lá em Lisboa e não pôde vir. Ela trataria do conservadorismo clássico. Eu acho que seria importante fazer referência rapidamente a isso para a gente poder entender o significado de hoje discutir o neoconservadorismo, portanto, um novo conservadorismo no serviço social. Mas eu quero começar de uma maneira muito simples, de algo que todos vocês estão mais do que acostumados. Algo que lhes é muito familiar. Mas, como dizia o último grande filósofo da burguesia, Hegel, o que é familiar, precisamente porque é familiar, nos é desconhecido. Nós, acadêmicos, estudantes e futuros docentes e pesquisadores, vivemos no mundo das ideias. Nosso mundo é o mundo das hipóteses, das teses, dos discursos e das narrativas científicas. Tanto quanto é o mundo dos homens e das mulheres que estão ali fora, que aprenderam a pensar nas suas famílias, nos seus grupos de referência infantis, nas suas escolas, eventualmente nas suas igrejas. E as nossas ideias foram incorporadas, elaboradas a partir disso, lá fora e aqui dentro. É o mundo das ideias. É o mundo de algo que não tem realidade palpável, Você não pode pegar, agarrar uma ideia, pesar uma ideia, mas que tem uma realidade fortíssima, porque movem os homens. As ideias movem os homens. Mas como nós as adquirimos nesse mundo ideal, a gente não pergunta de onde elas vêm. Elas não são produto de outras ideias. Elas trazem consigo outras ideias. Mas elas não são produtos disso aqui, não. Essa coisa aqui, a gente já aprendeu que a fé remove montanhas. Procura remover uma montanha sem trator. Parece que não dá. As ideias têm um substrato material. Elas não são mundo à parte, do café que eu tomo, do tabaco que eu consumo. As ideias expressam, na sua especificidade de irrealidade, de algo que não é palpável, mas que existe, que tem peso, elas expressam condições de vida, interesses materiais, formas de relação dos homens, não apenas entre si, mas também com a natureza. Olhem que coisa interessante. Eu suponho que a maioria de vocês, só uma suposição, seja de cristãos. Uma referencialidade religiosa que não é europeia, que nasceu lá no Médio Oriente. Para os cristãos, qual é o princípio da vida? É a expiração, não é? Deus modelou lá a argila e fez. E nasceu o homem. Nós sabemos que isso é muito mítico, mas isso é uma forma de saber. Isso expressa uma cultura onde a pesca era central. Quando você tira o peixe da água, ele vai deixar de inspirar, O pai da igreja, Pedro, era um pescador. Se você muda de cultura e pense, por exemplo, nos pele-vermelhos norte-americanos, que viviam sobretudo da caça do bisão, o princípio da vida não é a expiração, não é o sopro, é o sangue, é o pulsar do sangue. Era um povo caçador, ou eram povos caçadores. O que estou querendo dizer com essas rápidas metáforas? É que as ideias têm raízes materiais. E elas não só têm raízes materiais, elas expressam interesses que nem sempre são interesses harmônicos, são interesses conflitantes dos homens na sua vida, atenção, na sua vida material. Eu gosto de lembrar isso porque na universidade e certamente no Instituto Miguel Torga, parece que os homens pensam sem ter que pagar a renda de casa, sem ter que procurar emprego, não é? Sem ter que pagar o almoço. Olha que coisa vil, suja é o dinheiro, não é? Para nós, a idealidade é esse mar de conceitos, de determinações, de concepções filosóficas. Frequentemente, os acadêmicos se esquecem, frequentemente, há alguns que não se esquecem nunca, mas a massa dos acadêmicos se esquece que o mundo tem e necessita de suportes materiais. E é nestes suportes que se passam as lutas fundamentais de homens e mulheres. E porque as ideias não estão descoladas desses suportes, é que também nelas perpassam as lutas dos homens e das mulheres. As ideias não são neutras, as ideias não são assépticas, elas não são higiênicas. Por mais elaboradas e mais sofisticadas que elas sejam, por mais realizadas conceptualmente, elas trazem sempre uma espécie de DNA. Os conflitos sociais, as lutas de classes e, mais do que isso, as aspirações que não são únicas, nem harmônicas, nem identitárias de homens e de mulheres. Vocês me perdoem começar de maneira tão banal, mas é que há muito tempo, há uns 10 anos, quando começou uma crise importante aqui na Europa e os conflitos de classe vieram à tona, um importante acadêmico escreveu um texto dizendo: as lutas de classe voltaram. Como se as lutas de classe tivessem saído de cena, viajaram, tiraram férias, foram para as Ilhas Canárias. E, de repente, aconteceu alguma coisa na Bolsa de Valores, no Banco Central Europeu, numa coisa meio misteriosa chamada Troika, e as lutas de classe voltaram. As lutas de classes cortam as nossas vidas, saturam as nossas ideias, todas. E alguém aí deve estar pensando: mas o que eu tenho a ver com luta de classe? Estou aqui porque meu pai trabalhou, porque minha tia está pagando os meus estudos. Olha, você pode não saber nada das lutas de classe, mas você está encharcado delas até o pescoço. E o pior cego é aquele que não quer ver. Atenção para isso. Você, sabendo ou não, você é ator e autor desse processo. Ninguém está fora disso. E o grande exemplo é o serviço social. E passo um segundo ponto que é meio óbvio. Como é que essa profissão surge? Ela não surge em função da questão social. Não vou discutir com vocês a questão social, que seguramente foi objeto de alguma disciplina no curso de vocês. Mas abram um livro tradicional de serviço social que vocês vão encontrar lá. O serviço social surge quando se toma a consciência da dimensão da questão social. Mentira! Isso é conversa para boi dormir. A questão social emerge na Europa Ocidental, fundamentalmente, em primeiro lugar, na Inglaterra, depois vai para os chamados Países Baixos, Bélgica e Holanda, e depois contamina a França e parte da Alemanha e o norte da Itália. Ela surge como o pauperismo que cobre como uma chaga a Europa nas três primeiras décadas do século XIX. O período que vai aproximadamente de 1805 a 1835-40 é um momento de imersão brutal da questão social. Não é por acaso que todos os pesquisadores, independentemente, atenção, independentemente do seu posicionamento político, todos os pesquisadores importantes desse período escreveram sobre o pauperismo. Todos. Desde um jovem revolucionário, que aos 25 anos, aliás, antes de completar 25 anos, escreveu a obra-prima que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Eu me refiro a Friedrich Engels, que antes de completar 25 anos, ele completava 25 anos a 28 de novembro de 1845, em julho ele publicou um clássico das ciências sociais. Não tem cientista social que possa se dizer como tal se não leu a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Mas Engels, como vocês sabem, logo, logo se encaminharia para uma postura revolucionária. É um dos pais do materialismo histórico e dialético. Mas tanto Engels escreveu quanto isso, como Tocqueville, Alexis de Tocqueville, um pessoal do extremamente conservador, que em 1838 publicou uma memória, memoir, sobre o pauperismo. Ou seja, a questão social está prontinha e acabada em 1830, e o serviço social não aparece. O serviço social não se correlaciona diretamente à questão social. O serviço social, incorporando e, ao mesmo tempo, modificando formas muito antigas de filantropia, o serviço social vai se institucionalizar como profissão quando o Estado burguês passa a interferir de maneira sistemática, regular, sobre a questão social. Ou seja, quando o Estado burguês alcança, no final do século XIX, ou melhor, a partir do final do século XIX, os historiadores têm aí uma discussão cronográfica, 1870, 1880, 1890, quando o Estado burguês se torna expressão dos interesses do capital monopolista que está se gestando nesse momento. É aquilo que Lenin vai chamar de imperialismo, outros vão chamar de capitalismo monopolista. É esse Estado que tem que intervir sobre a questão social, não apenas de maneira coercitiva, como ele já fazia em 1810, 1820, 1830, mas ele tem que fazer sem abrir mão da sua capacidade de coerção, ele tem de fazê-lo também numa ótica coesiva. Então aí vão surgir as políticas sociais, os sistemas previdenciários, ainda de maneira muito embrionária. Eles só vão se generalizar, como vocês sabem, na Europa, no pós-guerra, a partir de 1945. Pois é só quando o Estado burguês intervém sobre a questão social é que podem se constituir várias profissões, não é apenas o serviço social, mas o serviço social surge aí na transição do século XIX para o século XX. E o serviço social surge nesse marco e vai se desenvolver a partir de um arcabouço teórico-cultural fortemente conservador. E aqui eu preciso abrir um parênteses. No nosso mundo das ideias, há fronteiras, há limites, mas não há muralhas da China. Os sistemas ideais, as concepções teóricas, as representações, ou aquilo que, de uma maneira muito rápida, a gente podia dizer, as ideologias, elas se entrecruzam, elas se sobrepõem, elas se justapõem. Num discurso político, certamente, no fim da semana que vem, ali na Baixa, alguém vai falar contra o conservadorismo. E o conservadorismo político do Partido A. Em seguida virá um outro mais exaltado e vai dizer: mas isso não é conservadorismo, isto é reacionarismo. O conservadorismo, na prática política, frequentemente anda de braços dados com o reacionarismo. Mas é preciso distinguir conservadorismo de reacionarismo, especialmente quando nós falamos no serviço social. E aqui eu vou fazer uma pequena passagem que seria objeto da intervenção da professora Leila. As ideias têm histórias. Né? Falar o conservadorismo, que conservadorismo? Que coisa é essa? O conservadorismo, que se pode chamar de moderno, tem uma data clara de nascimento. É o ano de 1790, quando um escritor inglês, Edmund Burke, escreve-se Burke. Eu tenho que dizer isso porque lá no Brasil a gente pronuncia às vezes os nomes ingleses diferentes de vocês. Burke, que era um salafrário, segundo Marx. Escrevia a soldo. Mas era um cara brilhante. Um ano antes, ou seja, em 1789, ele se entusiasmou com a Revolução Francesa. Simbolizada pelo 14 de julho, escreveu favoravelmente a ela. Um ano depois, ele escreveu um livro, 1790, um livro com o seguinte título: Reflexões sobre a Revolução Francesa, que justifica claramente o fato de Barthes chamá-lo um salafrário, um escritor a soldo, onde ele vai se posicionar contra os aspectos políticos da Revolução Francesa. Notem, seria interessante vocês lerem Burke. Burke, primeiro, ele foi um grande escritor. Antes de tudo, ele escreve muito bem. E é uma excelente tradução de reflexões sobre a Revolução Francesa. A tese dele é a seguinte. A Revolução... Ele está escrevendo em 1790. Antes, portanto, da ditadura jacobina. Atenção, mas ele estava sacando onde aquilo ia dar. Ele diz o seguinte: do ponto de vista das instituições, a ordem do que ele chamava de categorias, nós chamamos de classes, a nobreza, clero, feudalidade, sob esse aspecto a Revolução foi um desastre. Ela acabou com as hierarquias. Ele instaurou a anarquia. Entretanto, do ponto de vista do desenvolvimento das relações comerciais, ela foi excelente. O ideal seria que aquilo tivesse se instaurado sem prender o reizinho e a sua princesinha. Sem que se fizesse uma reforma agrária, sem que os camponeses tivessem invadido os castelos. Tirante isso, o desenvolvimento que se estava dando nas relações comerciais era muito saudável. Olha que legal o nosso amigo Burke. Ele queria as transformações econômicas, sociais e políticas sem tocar nas estruturas sociais e políticas. E aí ele dirá, porque não há ordem se não há famílias estruturadas. Olha que legal a defesa da família. Não há ordem se a propriedade não é respeitada. Com ele começa, notem, o moderno conservadorismo. Ou seja, a ideia de que há a necessidade da fluência das relações postas pelo mercado, mas as instituições sociais devem conservar o seu traço tradicional. O que eu quero insistir nesse ponto? O conservadorismo não é restaurador. Burke não quer voltar para as relações pré-capitalistas. Ele não quer fazer a história voltar atrás. Até porque ele sabe que não volta. O que ele quer, notem, é a restituição e o resgate de toda uma série de instituições que garantia a sociabilidade do homem pré-revolucionário. A gente sabe quais são essas instituições, não é? A família, a escola confessional, atenção, a escola confessional e a igreja. Eu diria que esse é o tripé do conservadorismo tradicional. É esse conservadorismo que até 1848... Não sei se vocês já observaram uma coisinha. Estou falando aqui em 48. Se eu perguntasse... São alunos de mestrado, né? Se eles perguntassem o nome de três líderes da Revolução de 1789, vocês saberiam responder na ponta da língua, não é? Danton, Marat, Robespierre, Saint-Just, Hébert. Agora, se eu pedisse a vocês uma liderança da Revolução de 1848, vocês fiquem tranquilos que eu não vou pedir isso. Por quê? A gente conhece, quando conhece, um pouco da Revolução Francesa, porque ela instaurou esta sociedade na qual nós vivemos. A Revolução de 48 pretendia, por um certo segmento revolucionário, que foi uma revolução protagonizada por um elenco de classes muito grande, mas ela pretendia instaurar o que se chamou na época de República Social, cujo primeiro direito seria o direito ao trabalho. É uma outra revolução. Hã? É uma revolução que tem no seu marco um conteúdo de classe diferente. A referência não é a propriedade. A referência é o trabalho. É aí que a bandeira muda de cor. Hã? Eu tenho amigos, queridos amigos meus, do PS português, que acham que o PS inventou o vermelho. Não. Quem inventou o vermelho foram os trabalhadores revolucionários em Paris em 1848. Deixou-se de lado a bandeira tricolor para significar a demanda da República Social, o direito ao trabalho, que ele insiste nisso, o direito ao trabalho. Tratava-se de uma revolução que pretendia um mundo de cidadãos, mas o suporte material dessa cidadania não era a propriedade, era o trabalho. Os herdeiros de 1848 é que transformaram em seu símbolo a cor vermelha. Até 1848, qual era o grande confronto de classes na Europa? A nobreza feudal, monopolista em termos dos latifúndios, o clero. Vocês sabem qual era o maior latifundiário da Europa até 1789? Legal a gente conversar com um professor que já está aposentado, né, reformado, e que pode falar o que quer. Eu não posso ser mandado embora. Atenção! Não pode mandar embora, eu já estou fora. Era a Igreja Católica. A Igreja Católica era a grande proprietária fundiária na Europa Ocidental. É evidente que ela tinha que odiar a Revolução Francesa. Hã? Eu quero dizer para vocês que eu tenho ótimos amigos católicos. Não tenho amigos só socialistas, não. Eu tenho amigos católicos. E católicos de lá, todo fim de semana, abri a boca e comi um biscoitinho. Eu tenho um profundo respeito pela crença desses meus amigos, que são, inclusive, companheiros de luta por um mundo melhor. Hã? Mas eles não se coçam muito. É bom lembrar que eles vêm de uma tradição onde o latifúndio era um monopólio da Igreja. Depois de 1848, esse panorama muda. Aparece um personagem novo que vai apavorar a nobreza, o clero e a burguesia. Esse personagem chama-se O Proletariado. Ele tem bilhete de identidade, ele tem retrato, só não tem a carteira de cidadão para pagar mais barato o transporte coletivo. As lutas de classe mudam de qualidade. Olha que coisa legal, eu sempre gosto de chamar um pouco para o mundo de vocês, embora o mundo de vocês já seja diferente daquele que eu achava que era o mundo dos jovens. Julho 14, 1989, dois séculos da Revolução Francesa. O presidente da República na França é François Mitterrand, que dá uma festa de arromba, claro, hã? Convida não sei quantos chefes de Estado. E tem a plebe rude que vai lá para ver, para comemorar também, né? Eu tô lá. Aí tem um palanque montado lá na frente, então 80, 90, 100, quantos chefes de Estado. E ao lado de Mitterrand estava aquele ator de quinta categoria de filme B de Hollywood dos anos 50, Ronald Reagan. Né? É um escroque. Mas estava ali do lado e faz o elogio da revolução. No mesmo momento em que mercenários, a soldo dele, estão matando crianças na Nicarágua revolucionária. Nenhuma incoerência. A revolução passada, essa é legal. A revolução que gestou a nossa sociedade, que já está feita, a ordem burguesa, essa revolução, vamos render-lhe todas as homenagens. Agora, a outra, a que está aí em efervescência, chama a polícia. Põe a CIA para trabalhar. Nenhuma incoerência de Reagan. Após 1848, e eu diria, até 1917, quem é assistente social português está lembrando de quem? Está lembrando lá dos três pastorinhos, é 17? Mas está lembrando também que Mary Richmond está publicando o diagnóstico social. Nós temos que ter essa data na cabeça. É claro que há algumas outras datas que talvez façam concorrência a essa. Por exemplo, a Revolução Russa. O outro diferencial... O primeiro diferencial é a Revolução de 48. O outro diferencial é a Revolução Russa. Alguém podia se lembrar, com justiça, da Comuna de Paris, em 1871. Mas a Comuna foi muito episódica. A Revolução Russa expressa para aquele proletariado que assumiu a cor vermelha lá em 1848, ela expressa pela primeira vez uma vitória. E uma vitória consistente. Por que eu estou narrando isso de maneira muito rápida? É porque o conservadorismo, até 48, aquele do Burke, se limitou aqui a dizer: essa sociedade está muito convulsionada, é preciso estabelecer os estados, o primeiro estado, o segundo, o terceiro, ordenar a família. Hã? Depois de 48, não. Depois de 48, ele volta a olhar para o proletariado e ele tem que começar a dizer: esta gente é perigosa. Estão surgindo as classes perigosas. Não basta mais ser conservador. É preciso desenvolver uma perspectiva que procure restaurar o antigo regime. Vai surgir aí o reacionarismo. E em 1917... vai se fortalecer o reacionarismo, mas vai surgir um tipo que já estava em gestação desde a Comuna de Paris, um tipo novo de conservadorismo. Um conservadorismo que aposta nas reformas sociais. Vamos devagar, porque a cabecinha de vocês deve estar confusa. O Paulo Neto está afirmando que, a partir de 1848, além do pensamento conservador, desenvolve-se um pensamento restaurador. A esse pensamento restaurador nós podemos chamar reacionário. Ele quer fazer a roda da história voltar para trás. Mas o conservadorismo muda. Ele começa a abrigar vetores, tendências reformistas. É isso mesmo que vocês ouviram. É só para dizer para vocês que o pensamento conservador é extremamente complexo. Não é um bloco unitário que a gente pode dizer conservador está próximo da reação. Há um pensamento conservador que se propõe promover reformas. Eu mencionei aqui muito rapidamente a Comuna de Paris. Na sequência de 1871, o próprio conservadorismo, vendo a experiência da Comuna, começa a desenvolver tendências reformistas. Vou lhe dar dois exemplos. Quem estudou política social já, certamente vai reconhecer um deles. A unificação da Alemanha se dá em 1869-71. É aí que surge o Estado Nacional Alemão. Sob o comando de quem? Bismarck, um Junker, um representante da oligarquia fundiária da nobreza alemã. Pois é este cidadão que vai dar início às protoformas das políticas sociais previdenciárias. Oh, de repente, Bismarck se apaixonou pela classe operária. Ele odiava a classe operária. Mas ele sabia que se não houvesse uma intervenção estatal, de qualquer modo, não haveria como controlar essa classe operária. Então começam os sistemas securitários para acidentes de trabalho. Escuta, Bismarck é um reformista? Sem dúvida nenhuma. Mas é um reformista no marco conservador. Para os sociólogos aqui presentes, basta pensar de maneira meio grosseira em Auguste Comte. Eu quero lhes lembrar que Auguste Comte produziu um anexo do seu programa positivista, onde ele apresentava esse programa como programa do proletariado. Ele usa essa expressão. Mas falemos no verdadeiro fundador da sociologia acadêmica. Falemos em Durkheim. Durkheim tinha uma proposta de reforma social. Atenção! Leiam Durkheim com cuidado. Ele apresenta uma proposta de reforma social. E é um pensador rigorosamente conservador. É que o conservadorismo começa, eu não diria se metamorfosear, mas ele começa a ser permeável às demandas de forças sociopolíticas que com ele colidiam. E se isso é perceptível a partir de 18, imaginem vocês como é que o conservadorismo vai mudar a partir de 1917. Lenin, Trotsky, Bukharin, aquela gente horrorosa, não é? Alguns discrepam dessa opinião, alguns acham ótimo. Entre eles, o locutor que vos fala. Eles criam um novo mundo. A saga da Revolução Bolchevique é a saga daquilo que teria sido a Comuna Parisiense. É o assalto ao céu, para usar a expressão de Marx. Eu acho muito difícil dar para os jovens de hoje a ideia do que foi a Revolução de 17. Eu vi com esses olhos que, como dizia meu pai, a terra há de comer. Em 1991, aquele alcoólatra, Yeltsin, não sei se você se recorda dessa figura abjeta, baixar a bandeira da antiga União Soviética e subir a bandeira dos Romanov, que é a bandeira que está lá. E o mundo assistiu e teve gente que achou isso bonito. Os Romanov eram criminosos. Como é que era a Rússia até 17? Como é que era o Império Russo? Nenhuma tradição parlamentar, nenhuma tradição sindical, tem nada que ver com a experiência das lutas sociais e democráticas do Ocidente. Tratava-se de uma autocracia das mais bárbaras. O que aconteceu com o barbarismo russo? O nazismo pretende estender as suas garras e pôr as suas patas em toda a Europa a partir de 1939. Já as tinha posto em alguns lugares, não é? O Estado Novo, formalmente, aqui em Portugal, é do início dos anos 30. A Guerra Civil Espanhola. Uma pena que vocês, a massa do que está aqui, algumas pessoas aqui, professor Avelães Nunes e eu, com certeza, conhecíamos a antiga moeda da Espanha. A peseta que tinha na frente o seu número e atrás tinha efígie de Francisco Franco. Mas o que estava escrito atrás? Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios. Como eu nunca vi Deus protestar quanto ao uso do nome dele, certamente ele apoiava o Franco, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Ah, notem, o fascismo já estava aqui e já estava ali na Espanha. Na Espanha, de uma maneira violentíssima, a Guerra Civil de 36 a 39. Pois a partir de 39, Hitler ocupa 2/3 da Europa. E chega a 80 quilômetros de Moscou. O mundo parecia imerso na barbárie. Mas em 1942, o Exército Vermelho e o povo russo fazem a inflexão da guerra. É a Batalha de Stalingrado. A partir daí, o fascismo tem os seus dias contados. Nós estamos aqui hoje, vivos, vocês inclusive, pelo heroísmo do povo russo e do exército soviético. Claro que a história contada pelos filmes de guerra de Hollywood é um pouco diferente, mas é uma coisa que eles não podem ocultar. Quem mete uma bandeira em cima do Reichstag a 8 de maio de 45 é um soldado soviético. Essa imagem é a imagem decisiva do século XX. O país dos sovietes liquidou a ameaça fascista. Mas isso rebate no mundo de cá, não é? Aquele conservadorismo que mudou de figura lá em 48, que deu nascimento ao reacionarismo, que esteve na base, foi o humus do fascismo, aquele conservadorismo começa a mudar depois de 70, 71. Ele abriga componentes reformistas e diante da vitória da União Soviética na guerra. O conservadorismo tem que se mexer. E ele se mexe, atenção, aprofundando seus componentes reformistas. Vamos ver lá se a gente se entende. Eu mencionei aqui o reformismo de Durkheim, e o reformismo prático, político, do Estado prussiano, de Bismarck. Agora nós vamos ter pensadores capitalistas, pensadores burgueses, que vão dizer, olha, esse negócio não pode continuar assim, não. Quem é que paga o preço da guerra? Não são os milionários. Hã? Quem paga o preço da guerra são os trabalhadores. Quem foi brutalmente atingida pelo fascismo além da União Soviética? A Inglaterra. Então, o que, que isso significou? Jornadas de trabalho extensivas, conversão da economia para a economia de guerra, racionamento. A vida dos ingleses não foi fácil a partir de 40, não. Os trabalhadores ingleses deram uma contribuição extraordinária ao esforço de guerra. A União Soviética está ganhando a guerra. Tem que começar a pensar nesses trabalhadores daqui que vão querer seguir aquele exemplo de lá. Quem andou estudando políticas sociais ouviu falar no relatório Beveridge. Hã? O que é o relatório Beveridge? É o programa para o day after. Se a gente ganha, a gente vai ter que dar alguma manteiga e algum açúcar para esses trabalhadores, que não comeram isso durante 5 anos. Era preciso lastrear isso numa teoria econômica. Agora o capitalismo é monopolista. Ele está envolvendo parte enorme da economia mundial. É possível deixar tudo nas mãos do mercado? Ah, uma mão invisível que vai equalizar os interesses privatistas de cada um agente econômico no mercado num bem comum de todos? Desde 1936, Keynes dizia, é preciso intervir. Keynes não tem nada a ver com a esquerda. Keynes é um grande pensador. Um grande pensador burguês. Na correspondência dele, logo depois que ele publica o livro dele de 1936, alguém falou, esse homem está ficando esquerdista. Ele escreve para um amigo dizendo, olha, é textual que eu vou dizer aqui. Na guerra de classes, o meu lado é o da burguesia ilustrada. Eu não sei o que ele quis dizer com esse ilustrada, mas com burguesia é o que ele disse. A junção do pensamento econômico de Keynes com os processos reformistas do conservadorismo inglês vão delinear, do ponto de vista prático-político, uma experiência que já estava em curso na Europa Nórdica, que vai ser conhecida como welfare state. Evidente que esse desenvolvimento do conservadorismo expressa a ponderação das demandas democráticas. Não subvalorizemos isso. A classe operária, os trabalhadores, ganharam com isso. O trabalhador só vai poder enfrentar a questão de revolucionar o mundo burguês quando ele estiver livre da fome, quando ele estiver livre da ignorância. Eu não conheço nenhum grande dirigente revolucionário que seja um alcoólatra. A miséria, a fome, produz revoltados. As grandes transformações sociais podem ter por chão a revolta, mas elas implicam um outro tipo de projeção. Elas implicam algo que não é resultado automático da reforma. Perdão, da revolta. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que em 45 há uma nova mudança, no pós-45, há uma nova mudança no campo conservador. O conservadorismo não é algo estático. Quando se fala em conservadorismo, há que determiná-lo historicamente. O conservadorismo de um Burke não é o conservadorismo que está embutido nas políticas sociais do século XX. E aí vocês vão me perguntar, mas como é que o conservador pode apostar em reformas? Pode sim. Eu posso ter reformas econômicas, sociais e políticas com dois sentidos. Eu posso promover um reformismo para conservar. Não há nenhuma contradição nisso. Eu posso produzir um reformismo para conservar e posso proceder a processos reformistas que abram o caminho para mudanças estruturais. O que é próprio do reformismo conservador é que as suas reformas vão no sentido, e agora eu pediria atenção de vocês, olha o meu tempo aí, querida, elas vão no sentido de consolidar aquilo que é essencial para o capitalismo. E o que é essencial para o capitalismo? A propriedade privada dos meios fundamentais de produção e a determinação privada de como e onde investir o excedente econômico. Vou parar aqui, porque aí o serviço social vai entrar. O que é essencial no capitalismo? Uma forma governativa ditatorial ou uma forma governativa com alternância no poder? Isso não é muito uma questão essencial para o capitalismo, não. O capitalismo se desenvolve sob ditaduras, algumas ditaduras cruéis, ditaduras fascistas, mas ele pode se desenvolver e tem se desenvolvido num marco de alternância de poder, de democracia formal. O que é essencial? Essencial é o controle, a posse e a propriedade, no sentido real e jurídico, das grandes usinas, das grandes fábricas, das grandes empresas, dos grandes bancos. É isso que é essencial. Mas não é só isso que é essencial. É essencial também que aos capitalistas privados, sejam eles indivíduos ou grupos, sujeitos individuais ou grupos, é-lhes essencial que eles possam decidir o que fazer com os investimentos que podem realizar. Está claro? É isso que é o essencial do capital, do capitalismo. É isso que é o essencial. É essencial ter o seu conjunto de empresas, mas não só. É essencial ter a propriedade, mas a exclusividade de dizer onde é que vai aplicar o seu excedente de capital para produzir mais valores. Eu quero chamar a atenção que a gente esquece um pouco disso. Não é? Olha aqui do lado vizinho de vocês, a Catalunha. Esboçou-se lá um processo. Não vamos entrar aqui em detalhes, que não é o lugar nem sou a pessoa competente. Para a velha questão, é velhíssima, a questão da autonomia das nações dentro da Espanha. Né? Espanha não é uma nação, é um Estado multinacional. Muito bem. Quando se deu a alternativa de seremos autônomos ou não, qual foi a primeira coisa? As grandes empresas vão sair da Catalunha. Como? O Estado não tem condição de impedir? Não, não tem. O empresário capitalista tem que ter o poder de migrar para onde ele quiser. Evidentemente, há alguns constrangimentos nacionais, não é? Há legislações nacionais. Mas nos últimos 30 anos, qual foi a grande demanda e a grande conquista do capital? Uma plena mobilidade. Pois bem, é reformismo conservador todo aquele que não vulnerabiliza a propriedade privada e a mobilidade do capital. E o que que começou a acontecer depois de 45? Em função do exemplo soviético, nos países capitalistas centrais se desenvolveram reformas sociais. O Estado de Bem-Estar Social foi um grande projeto reformista. Isso teve viabilidade até os anos 70 e 80. Mas nos anos 90, acabou a União Soviética. O monolito desapareceu. Até então, o proletariado organizado do Ocidente dizia: olha que nós vamos fazer aquilo que está lá. O lá acabou. O lá não existe mais. A não ser que vocês imaginem que o rapaz lá da Coreia do Norte, lá, aquilo lá é uma monarquia. Imagine se Marx olhasse para aquilo lá. A China é uma coisa pouco clara, não é? O bloco socialista acabou. Daí se inferiu que o socialismo faliu e o comunismo é inviável. Calma, senhores. Essas conclusões não se tiram tão rapidamente assim. Mas o que importa é que o que era o grande inimigo do reacionarismo desapareceu. Não dá mais para caçar comunista. Hã? Tem que caçar o quê? Muçulmano. Mas olha que coisa impressionante. Tem que acabar com o Osama Bin Laden, não tem? Mas ele foi um agente da CIA até 10 anos antes. Hã? Legal, né? O cara era nosso agente, financiado por nós. Se autonomizou, nós temos que acabar com ele. Cadê a caça aos comunistas? Não tem mais comunista para caçar. O demônio mudou. O reacionarismo torna-se cada vez mais sectário. Cada vez mais sectário. É um problema de seita. O que não quer dizer que ele não incomode. Ao renascimento de seitas nazistas, o neonazismo. O velho conservadorismo, agora por favor, o velho conservadorismo, quase sempre de raiz religiosa, continua atuando. Maiores informações com um conterrâneo meu, chamado Edir Macedo. Né? Tem uma empresa mundial que dá naquilo que vocês sabem. Anotem. Eu tenho reacionarismo, eu tenho o conservadorismo tradicional, mas, afinal de contas, esse mundo mudou. Teve Paris, maio, 68. Hã? Teve o festival de Woodstock. Tem a pílula, que pela primeira vez, a pílula anticoncepcional, que pela primeira vez na história da humanidade, pela primeira vez, desvinculou sob o controle da mulher, a relação sexual do ônus da maternidade. Vocês já nasceram com isso. Não sabem o que é isso. Hã? Isso é anos 60. Pela primeira vez, a mulher pôde ela controlar o limite entre o ato sexual e o ônus da maternidade. Teve uma senhora chamada Mary Quant. Vocês não rendem homenagem a ela, sobretudo está no inverno, né? Dá um frio desgraçado. Mas quem viveu, quem vive em país tropical, sabe o que é a mini saia. Essa senhora enfrentou, não riam não, ela enfrentou o poder da indústria têxtil. Passou-se a construir roupa para mulher com menos de um terço do gasto anterior. Enquanto isso, todos os estúdios parisienses continuavam botando as mulheres com o vestido lá embaixo. Notem, a realidade do mundo mudou. Um dos sustentáculos desse mundo foi a Igreja Católica. A partir de 1958, não bastou mais a possibilidade de criar ordem para conter a insatisfação no seu bojo. Você sabe como é que se criaram as ordens religiosas católicas, né? Meia dúzia de padre começava a pensar diferente. Antes que virasse uma heresia, o Papa autorizava a criação de uma confissão. Depois de 58, não dava mais. Teve que aparecer um Papa. Quero dizer para vocês que eu sou velho, mas nem tanto. Apareceu um Papa. Eu nunca tive... Os meus pais me deram condição de escolher a minha opção religiosa quando eu tivesse maduro. Então, eu não tive práticas religiosas. Eu escolhi ser... Quero dizer para vocês que eu como com garfo e faca, não mordo ninguém, mas eu sou ateu. O que, que eu posso fazer? Até 1958, no meu país, e aqui não foi diferente, até um pouco mais, a missa católica era em latim, onde ninguém entendia coisa nenhuma. Dominus vobiscum, et cum spiritus sanctus, né? Agora, os padres terminavam a missa dizendo o seguinte: rezem pelos nossos mártires e aqueles que sofrem nos países da cortina de ferro. Você imagina o que, é que eu vi isso desde pequenininho, toda semana. Aí apareceu um Papa, que foi o primeiro Papa que dirigiu uma encíclica com a seguinte abertura, que ela era endereçada aos católicos, aos cristãos e, atenção, a todos os homens de boa vontade. Vocês não sabem o que significou na igreja, chamava-se João 23. Até Santa Madre começa a mudar, até ela começa a mudar. E não vai mudar o pensamento conservador? A partir dos anos 60, gesta-se um novo conservadorismo, um neoconservadorismo. Agora, pelo amor de Deus, todas as formas anteriores continuam vigentes, continuam operantes. Nós estamos em 2017. Todas as formas do conservadorismo moderno que se inaugura em 1790, com Burke, continuam atuantes, todas elas, inclusive as reformistas, sobretudo porque elas vão ganhar um suporte teórico muito forte dos anos 40 para frente. Quanto tempo eu tenho? Olha aí, senão essa gente vai dormir. Notem. Tenho 15? Quando ao giro de Stalingrado, eu queria sugerir isso a vocês, se alguém tivesse disposto a pensar um pouquinho a história. Reestudem ou estudem a Revolução de 1848. Não é casual que ela seja um pé de página nos nossos manuais de história, quando simplesmente não é jogada fora. E estudem o impacto da Batalha de Stalingrado. Estudem o impacto disso, vocês vão ver que, neste segundo caso, o impacto intelectual foi formidável. Os soviéticos estão chegando. Os vermelhos estão aqui à porta da nossa casa. Há um movimento extremamente significativo no âmbito do conservadorismo das ciências sociais norte-americanas. Quero insistir nisso. É nos anos 40. É entre 43, 44 e 45 que surge uma revista nos Estados Unidos que se chama Encounter. Uma revista que depois se soube era, era financiada por agências governamentais norte-americanas, digamos, pouco confiáveis. Surge aí um à época um jovem pensador, que vai se tornar um dos sociólogos mais importantes na segunda metade do século XX. Eu me refiro a Robert Nisbet. Nisbet virou uma celebridade acadêmica porque era um homem extremamente honesto nas suas ideias e que tinha uma abertura intelectual que lhe permitia trabalhar em colaboração com marxistas, como, por exemplo, o Baltimore, o inglês. Mas ele é a expressão de um grupo de jovens, na época, anos 40, de jovens sociólogos que se assume expressamente como conservador. Faz uma defesa do conservadorismo. Mas atenção, não é uma defesa grosseira, é uma defesa sofisticada. Esse é um primeiro momento dessa mudança importante do conservadorismo. A segunda mudança é na consequência do estado de bem-estar social. Vocês não conseguem ter claras, pela experiência até de idade de vocês, do impacto que foi a estruturação de instituições típicas do estado de bem-estar social, não é? A universalização do ensino, a segurança na velhice, o sistema, enfim, o sistema de seguridade social, que depois, dos anos 80, os neoliberais fizeram um esforço desgraçado para destruir, e em alguns estados nacionais destruíram mesmo, especialmente os estados semiperiféricos e periféricos. Mas o que, que surge depois de modificações sensíveis no campo conservador? A derrota do nazifascismo, as mudanças no ethos. Olha, eu cheguei aqui em Portugal em 1975. Explosão dos cravos, não é? Eu tinha estado aqui antes, uma rápida passagem, ainda nos tempos da velha senhora. Eu quero dizer para vocês, não pensem que isso é pouco. Isso é o menor, mas é significativo. Eu me lembro que em 75 era difícil ver um casal adolescente se beijando na rua. Era difícil ver. Eu cheguei aqui sozinho e, em seguida, meses depois, eu trouxe a minha família, que era minha companheira e meus dois filhos. E é bom contar isso. Isso não está nos livros de sociologia da vida cotidiana, é uma pena. A minha mulher chegou e, 12 ou 13 dias depois, éramos todos muito jovens nessa época, ela tinha uma vida hormonal a todo vapor. Ela chegou, ela teve aquilo que na época, não sei como é que se fala hoje, as regras. Bom, então eu fui ao supermercado que havia perto da minha casa, início do supermercado, para comprar pensos higiênicos. Eu depois aprendi o nome. Eu cheguei, não é penso? Sim, olho lá no supermercado, não tem. Engraçado, lá no meu país, vivíamos lá, somos uma ditadura atroz. Aí me informo com uma amiga, disse, não, rapaz, isso não tem no supermercado, não, isso é na farmácia. Aí eu vou à farmácia e, com a maior naturalidade, entra o homem. E não é na... no fim do mundo, não, ali num lugar civilizado, na cidade de Lisboa. Eu digo, o senhor... para o farmacêutico, o senhor tem pensos? O homem fecha a cara, porque havia mais gente, e faz um sinal. Pensos higiênicos para mulher naqueles dias? Eu digo, é. Então espera. já trouxe lá de dentro embrulhado. Isso é 1975. Eu entro na papelaria Fernandes, ali na Baixa, em Lisboa, e estou comprando coisas para o meu escritório, em casa. Então peço a caneta xerográfica e peço aquilo cheio. Nesse tempo a papelaria Fernandes era grande. E eu, com a maior naturalidade, porque tem um senhor me atendendo, e eu quero durex. Ele olhou e disse assim: aqui não vendemos estas coisas. E aí, para o público, disse: o moço não é de cá. Foi até generoso comigo. Escuta, olha que coisa horrorosa que é isso. Isso traduz o quê? Atenção, isso traduz o quê? Aqui não houve apenas uma ditadura fascista. Eu não me meto nos assuntos portugueses. Os portugueses é que têm que falar. Mas não é por acaso que Salazar é contemporâneo de Cerejeira. Isso aqui, ó, e na Espanha, foi um fascismo confessional. Eu me horrorizei aqui. Não vou entrar em detalhes, porque esse não é o espaço. Quando eu vi a nominata, olha como é que eu falo bonito, a lista dos nomes na linguagem, digamos, chula, do aparato sexual. Só nome horroroso e nojento. Nenhum nome carinhoso. A sexualidade aqui era aquele negócio das ratazanas, lembrem bem dessa expressão. Aliás, há inscrições da direita hoje em Lisboa, só pode ser da direita, não sei se já apareceu aqui, para desqualificar o atual governo, que é algo de uma grosseria. Por que que é isso? Quanto mais você reprime moralmente, mais imoralidade você cria. Diante da mudança do ethos, eu testemunhei isso aqui em Lisboa. Primeiro ano que eu dei aula lá no Instituto Largo do Mitelo, a sala, o serviço social, um núcleo basicamente de mulheres. A sala, você abria a porta, tinha um mar de fumaça. Eu não conseguia ver o aluno, as meninas tudo fumando. No ISEG, onde também trabalhei, hoje o ISEG, maioria masculina, dava para ver quem estava lá atrás, porque os meninos não estavam na ânsia de fumar. Olha o que foi acontecendo. Olhem a sociedade de vocês. Mas foi assim no mundo. Num mesmo processo, eu juro que eu estou acabando, num mesmo processo em que há aquilo que se chama de globalização, né? Que é a conversa típica dos agentes do imperialismo. Né? Globalização começou em 1492 e em 1498. Né? O que foram Colombo e Vasco da Gama, senão os caras que abriram o mundo ao desenvolvimento capitalismo mercantil. Não dizer que agora tem globalização. Isso é uma conversa para boi dormir. É quem não conhece história. Mas não há dúvida nenhuma de que há um processo de mediatização das relações sociais que é envolvente no mundo inteiro. Não vivemos numa sociedade de consumo. Tirem da cabeça essa besteira de publicitários. Nós vivemos numa sociedade cuja ideologia é de consumo. Atenção, a ideologia é de consumo. As práticas sociais não são de consumo. 2/3 da humanidade estão com fome. 1/3 da humanidade não tem o que vestir. E nas nossas sociedades cêntricas ou semiperiféricas, a carência de bens afeta a massa da população. Que raio de sociedade de consumo é essa? O que você tem é uma ideologia de consumo. Nas nossas sociedades centrais e semiperiféricas, não mais de 1/4 da população é consumista. Não mais! E aí a gente vê esses ambientalistas de quinta categoria dizendo: cuide bem do seu lixo. Como se o consumo de massas que têm consumo reprimidíssimo contribuísse para a poluição. Não, são os ricos. Mas isso é outra história. O fato é que nesse quadro, eu dizia de como há uma mediatização que realmente é globalizadora. Não sei se vocês viajam muito. Espero que sim, então é bom sinal viajar. Nada se parece mais ao aeroporto de uma metrópole capitalista que um aeroporto de outra metrópole capitalista. É a mesma coisa. É o free shop, são os outdoors na saída do aeroporto até a cidade, até o seu hotel. Uma pesquisa feita 4 anos atrás sobre o imaginário de consumo. Eu falei aqui que nós não vivemos numa sociedade de consumo. Nós vivemos sob a ideologia do consumo. Fez-se uma pesquisa, em atenção, 116 países, mais da metade dos estados existentes e oficiais na ONU, mais da metade, 116 países, se envolvia do Afegão à Bolívia, dos Estados Unidos à Itália. Objeto de desejo, de jovens entre 14 e 16 anos, eram os mesmos do Afegão à Bolívia. Hã? Aquilo que o Marcus chamava de dessublimação repressiva, tá aí. O menino lá no sul da Bolívia tem o mesmo desejo que o menino do sul da Suécia. Ele quer uma camisa com o número 10 do Barcelona. Ainda bem que escolheu bem o time, né? Não escolheu o Real Madrid, que é um time de fascista, mas... O que eu quero dizer com isso? Esse mundo tem que ter um outro viés conservador. Há um outro conservadorismo, que é um novo conservadorismo, que não é confessional, atenção, não é confessional, é pluralista. Oh, palavrinha boa essa, né? Pluralista, um negócio ótimo. Vai de Benfica ao Belenenses. Né? Quem tem coragem de dizer que não é pluralista? Duvido que vocês enfrentem um professor de vocês e o pressione. Eu duvido que ele não diga: eu sou pluralista. Duvido. Ele pode até não ser. Essa palavra tem uma força coativa. Todo mundo tem que ser pluralista. Você tem que ser pluralista. É um conservadorismo que não é provinciano, não é moralista, não é moralista, é pluralista e mais, é receptivo. É um novo conservadorismo. Novo por quê? Porque ele não tem cara necessariamente religiosa. Ele não discrimina a religião. Hã? Ele é pluralista. Ele é contra o racismo. Atenção, ele é contra o racismo. Historicamente, o racismo teve vinculado a uma matriz ou reacionária, né? Lugar de preto é na África, ou então é meu escravo. Hã? Pensamento reacionário é sempre racista. Sempre. Até no seu limite, né? Eu costumo dizer que o racismo é o vestíbulo do fascismo. Ele não é racista. Atenção, ele não é racista. Ele não é homofóbico. Uma outra característica do reacionarismo é a homofobia, não é? Esse conservadorismo que está aqui não é homofóbico. Está aberto a demandas de categorias sociais, como as mulheres. Ele dá voz às mulheres. Não é uma coisa legal? Hein? Eu vou repetir suas características. Ele não é homofóbico. Então, as orientações homoeróticas, não só de homofobia, hein? Atenção, mas as orientações homoeróticas são aceitas por ele. Ele as incorpora, ele é inclusivo, ele é abrangente. Ele não é racista. Ah, ele achou ótimo a intervenção da Ofra. Vocês viram, né? Negra, bom, mas uma negra rica, né? Atenção. Negra, mulher mais rica. Ele é multiculturalista. Isso tem um impacto enorme em países onde a incidência do sincretismo religioso é forte. Vocês até recentemente não tinham muito isso aqui na Europa. Já começam a ter com a chegada de orientais no Médio e do Extremo Oriente. Mas na América, toda ela, tirante o Canadá, o sincretismo religioso é muito forte. Pensei nas Antilhas, pensei no Brasil. Né? Junto da minha casa, eu moro perto de uma praia, onde tem uma igreja muito simpática, e ali do lado tem um terreiro, né? Que o padre diz que é macumba. Eu digo que é uma religião afro-brasileira. Agora, os caras que vão no minuto são os mesmos. Atenção! Não tem aquela divisória, não. Você tem um sincretismo religioso. Escuta, esse novo conservadorismo é tolerante. O que, que eu quero de melhor? Eu tenho tudo nele, né? Tá faltando só uma coisinha. Como vocês sabem, um detalhe. Eu quero voltar para o serviço social. O serviço social hoje, né? Depois da clara crise do estado de bem-estar social, né? Os anos dourados do serviço social foram os anos do estado de bem-estar social. Que significou o quê? Reconhecimento de direitos sociais. O trabalhador virou cidadão. Eu sempre brinco com os meus amigos, especialmente meus camaradas, que acham que o estado de bem-estar social, sabe, foi uma coisinha menor, não foi, não. Ele marcou profundamente a cultura política. E por isso, qualquer ataque ao estado de bem-estar social deve ser denunciado. Mesmo a gente sabendo que ele não pode se rearticular como se articulou antes. Mas isso é outra história. O serviço social agora está vivendo num momento em que há uma retração dos direitos sociais. Políticas sociais ativas e interventivas estão sendo reduzidas. O que cresce é o campo do assistencialismo. Seja o assistencialismo governamental, ou público, ou o assistencialismo privado. Inclusive assistencialismo empresarial. Não é? Com essa coisa horrorosa, que há algum tempo eu vim aqui a Portugal, eu tive um debate com ex-alunos meus, não nos saímos aos tapas porque somos civilizados, eles adorando as ONGs. Vai ver o que é ONG lá, na América Central, ali no Caribe, lá onde passou aquele maremoto, terremoto, onde as ONGs são usinas de lavagem de dinheiro escuso. Note, o serviço social está passando por uma crise. Eu não sei se eu vou colidir com a orientação aqui do Instituto. Mas eu falo o que eu penso. Estou vendo o serviço social no mundo, passando por uma grave crise. Depois de um enorme avanço a partir dos anos 70, avanço que se deu pela denúncia do conservadorismo, pelo abandono do conservadorismo. Isso foi visível aqui na Europa, visível, né? o serviço social radical norte-americano, o inglês, as mudanças no serviço social francês. Agora, o serviço social no mundo, inclusive na América Latina, ele deu um salto qualitativo entre 1980 e 2010, o serviço social está encurralado. As propostas críticas não têm suportes estatal governamentais. Não tem. É desagradável dizer isso, mas tem que ser dito, não é? Vejam, por exemplo, a experiência brasileira, não é? Nos governos Lula, final do governo Fernando Henrique, segundo governo, nos governos Lula, houve políticas sociais inovadoras, propostas e implementadas. Mas elas tiveram um limite. Um limite claro do possibilismo político daquele quadro brasileiro. Quero dizer para vocês que essas políticas, mesmo limitadas, tiraram 400 milhões de brasileiros da miséria. Estou falando de 45 milhões de pessoas, hein? 4 vezes a população de Portugal. E eu posso falar isso com muita clareza, que eu não sou lulista. Eu já cometi pecados na vida. Esse não. Não há aqui nenhuma defesa do governo Lula. Há um dado de fato. Essa conquista, que eu considero isso uma conquista, tirar da linha da miséria 45 milhões de pessoas, isso foi feito em 8 anos, isso é uma conquista civilizatória. Nos 2 últimos anos do atual governo brasileiro, isto foi revertido. Durante 8 a 10 anos, uma luta dramática, onde os assistentes sociais tiveram um papel central para chegar a esse resultado, que eu insisto, um resultado brilhante. Em menos de 2 anos, eu vou usar aqui uma palavra forte, mas é a palavra que eu tenho para usar. Esta canalha que chegou ao poder, porque é um bando, notem, é um bando de salteadores, de delinquentes. É isso que é a direção do Brasil hoje. Eu quero dizer para vocês que eu não sou um professor neutro, sabe? Não sou lulista. Não há uma única prova de desonestidade em face do erário público contra a senhora Dilma Rousseff. Nenhuma prova. Contra Lula há denúncias. Não há uma única prova que um jurista, aqui deve ter gente de direito, não há nenhuma prova material contra Lula. Nenhuma. Pois bem, quem está lá comprovadamente roubou, furtou. Trata-se, quero insistir, de um bando de salteadores, de flibusteiros. Essa história vai ser melhor contada daqui a 10, 12 anos. É um bando de corruptos. Uma coisa que dá vergonha de ser brasileiro. Em 2 anos, esses caras, menos de 2 anos, esses caras reverteram aquilo que foi um miserável, doloroso, difícil trabalho de uma década. O serviço social, eu estou dando um exemplo no Brasil, não é simplesmente porque eu melhor eu conheço. É porque ali os assistentes sociais tiveram uma palavra nas políticas sociais dos governos Lula. Centenas de alunos meus ocuparam postos, alguns postos decisivos no governo. Eu não estou dizendo que isso é ótimo ou não, estou só constatando. Hoje, você não tem nenhuma orientação séria nesse domínio. Um país que foi, durante uma década, o paraíso dos assistentes sociais, você não tem alternativas. Imagina o resto. Olha a Argentina. Olha a Bolívia. Olha o Chile. Para não falar do Peru. Não é? E aqui na Europa, o material que eu leio, não é? É de um serviço social que no domínio... Atenção. E eu já vou encerrar. No domínio da cultura... Ele se propõe como antiopressivo, não é? Tem vários materiais sobre isso. Libertário. Agora, ele não diz uma única palavra sobre o capitalismo. Uma única. Aqui, companheiros, vamos lá. Eu posso defender com consequência, em nome dos direitos humanos, o nome que vocês queiram dar. Eu posso defender a plena participação cívica da mulher sem bater de frente contra o capitalismo? É impossível. É impossível. Ah, tudo bem, mas a empresa, a Coca-Cola, tem um programa... Escuta, nós não estamos falando de uma empresa. Estamos falando de um sistema. Eu posso falar em direitos humanos quando eu desço ali na Baixa e compro uma camisa na Zara, que depois eu fico sabendo que é produzida por uma criança ou com trabalho infantil lá na Nova não sei o quê. Escuta, vamos falar sério. Mas há um feminismo que é extremamente conservador ao não tratar da ordem do capital, ao não enfrentá-la. E o mesmo vale para movimentos antirracistas. Há hoje um antirracismo negro nos Estados Unidos que é de direita. Há uma larga bibliografia. Né? Dois desses autores estão editados aqui em Portugal. Tem um livro muito interessante, do Andrew Sullivan, A Alma Conservadora. Vocês deviam ler, foi editado aqui em Portugal, em 2010, pela Quetzal. É um analista político, homossexual, gay, assumidamente gay, e que diz, olha, mas eu sou um conservador. E ele sustenta isso. O melhor de todos é o Irving Kristol. Tu conhece esse cara, professor? Isso é uma delícia. Kristol foi marxista nos anos 40. Foi vinculado ao movimento trotskista norte-americano. Sabem como é que ele acabou? Editor do Wall Street Journal. Ele escreveu um livro com uma delícia. Está editado em português. Neoconservadorismo. Autobiografia de uma ideia. Eu podia dar para vocês, se vocês quiserem, eu posso mandar depois. Porque eu... ateu, eu vou para o céu, né? Porque eu li essa gentalha toda. Né? Porque se trata mesmo de gentalha. Notem, há uma secção, um corte absoluto entre defesa dos direitos humanos, dos direitos da mulher, dos negros. Aliás, tem uma parte tão radical do movimento negro no Brasil que não admite mais que se fale em negro. Eu tenho amigos de infância negros, eu brinco com eles, todos eles são petistas. Aí gostam do politicamente correto. Eu aí telefono, eu tenho um deles, que é André, que é um negro, quase 2 metros, 1,98 m. Quando ele atende o telefone, eu já sei que é ele, eu digo assim, eu quero falar com um afrodescendente super desenvolvido. Porque eu não posso chamar ele de negrão mais, né? Isso aí, você tem, note, um movimento negro que não é anticapitalista. Não, vocês podem multiplicar. Há uma cesura nesse neoconservadorismo entre as dimensões culturais e as dimensões econômico-sociais. É claro que isso não acontece por acaso. Não, é? Não sei se há algum antropólogo aqui nessa sala. Se houver, tem todo o direito de achar que eu sou um ignorante. Mas depois de 40 anos de antropologia, dizendo para os estudantes, eu volto, estou acabando, eu volto, como é que eu comecei aqui, né? As ideias, nós vivemos no mundo das ideias. Mas qual a referência das ideias com os seus suportes materiais? Os antropólogos passam, 99% deles, passaram os últimos 40, 50 anos dizendo para as pessoas que o importante era o simbólico, que o mundo cultural é símbolo, que tem uma dinâmica própria, que tem uma gravitação específica e por aí fora. Então, isso não é por acaso. Não é? Parece que você tem um mundo simbólico que é nesse que os homens vivem e você tem um mundo real que desse eu não vou cuidar. E é nesse mundo real que se põe a economia política do capitalismo contemporâneo. E o que é próprio deste conservadorismo novo é que ele aliena completamente as dimensões econômico-sociais. Os outros não fizeram isso. Durkheim, não é? Tem uma teoria para o seu conservadorismo reformista. Ele tem uma teoria da corporação social. Ele tem um projeto neocorporativo. Nós estamos diante de uma conformação, se vocês quiserem, de uma construção ideológica que incorpora boa parte das demandas dos movimentos mais progressistas e mais avançados. Ao mesmo tempo em que lhes retira o componente de crítica frontal à sociedade capitalista. O que caracteriza esse novo conservadorismo é que ele incorpora as demandas dos segmentos mais avançados do ponto de vista social, mas os desconexa inteiramente de transformações econômicas. Eu quero terminar com um exemplo simples. Existe uma rede varejista norte-americana. Eu não sei se ela tem presença aqui em Portugal. Walmart é a maior rede de varejo norte-americana, que tem uma política racista. Escuta, é assumidamente racista. Eles não podem mais, em alguns países como o Brasil, colocar anúncio colocando mão de obra. No Brasil tinha um negócio genial. Exige-se boa aparência. Sabe o que é boa aparência, né? Lourinho de olho azul. Agora não pode fazer isso. Então aparece todo mundo lá. Preta, mulata, branca, loura. Como é que os caras escolhem? Você não vê uma associada, porque eles não dizem mais empregado nem funcionário. Negro, só na segurança. Vamos botar um negão forte lá, só na segurança. Como é que você pode ser antirracista se você não bate de frente com a maior rede varejista mundial? Escuta, nós não estamos falando da mercearia ali da esquina. Este cidadão que vai acabar de falar com vocês tem esse péssimo hábito. Eu sou generoso, não digo que é vício, é um hábito. Essa porcaria mata, né? E eu sei que mata, sei que faz mal. No Brasil, a grande produtora de tabaco é a American Tobacco, que é uma corporação norte-americana que atua. Pois bem, no Brasil, e há assistentes sociais trabalhando nisso. Há uma organização não governamental, vocês podem abrir a internet e olhar, que se chama... Eu anotei, tá vendo? Eu tava falando de memória. Instituto Ethos. que é um instituto empresarial que faz, que luta em benefício do bem público, da saúde pública. Hã? É uma fundação dos maiores financiadores dessa fundação e as suas ACRUs, a Companhia de Tabaco. Quer dizer, ela mata alguns milhões de brasileiros todos os anos, mas ela gasta... Escuta, é possível ignorar isso? A luta pela vida hoje é uma luta anticapitalista. Não dá para desconversar. Escuta, isso não é conversa de comunista subversivo. É conversa de cientistas, de biólogos. De biólogos. De físicos. Há um neoconservadorismo que só oculta os fundamentos materiais dos problemas que ele incorpora. Ótimo. Liberdade e tolerância religiosa. Estamos de acordo com isso. Agora, prestem atenção. No Brasil, as entidades religiosas oficiais não pagam impostos. De espécie alguma, não sei se vocês sabem disso. Nenhum imposto. Mas como é que eu dou personalidade jurídica para ter acesso a isso? Para um terreiro de macumba, onde ninguém tem dinheiro para procurar um advogado. Como é que é isso? Se eu não tenho justiça igual para todo mundo. Direito ao aborto. Esse neoconservadorismo incorpora isso. A mulher tem que ter o direito de gerir o seu próprio corpo. No Brasil ainda não chegamos a isso, hein? Ainda estamos longe. Mas vamos chegar. Agora, como é que eu posso garantir direito ao aborto se eu não tenho um sistema eficiente de saúde público? Gratuito. É uma mentira. Então, os caras estão privatizando os serviços públicos de saúde. E nós vamos defender o direito ao aborto sem enfrentar a privatização? Pouco me importa o que, é que vocês pensam, né? Não, temos que... Tem gente que acha que a especificidade está aí. Tem que lutar pelo aborto. Tudo bem, filho, mas para você lutar, para você vai embater de cara contra o sistema de saúde privado. Vai bater de cara contra uma política nacional de saúde que é privatista. Por onde é que... E já termino. Onde é que entra o serviço social? 2 minutos para terminar. Pode ser? Onde é que entra o serviço social nisso? Primeiro que nos nossos cursos não existe uma formação introdutória, mas séria, da economia política do capitalismo contemporâneo. Então já começa aí uma formação conservadora. Hã? Eu fui a um debate de assistentes sociais 2 meses atrás. Eu estou me aposentando de serviço social, porque eu já não aguento mais. Eu já chateei os assistentes sociais e estou me chateando. Mas uma moça se levantou lá e disse: o mercado, eu sou um homem normalmente educado. Eu estava no fim da reunião, eu cansadíssimo. Eu olhei para ela e disse: ô, fulano, diz para mim o que é o mercado. O que é isso? Tem RG, bilhete de identidade? Como é que é isso? Tem passaporte? O que é o mercado? Estava se falando do mercado de divisas. Você sabe o que é o mercado de divisas no Brasil? Hã? O mercado fica nervoso, o dólar sobe. Sabe o que é isso? É uma mesa. É uma mesa, literalmente, no Banco Central, lá nas instalações do Banco Central, porque tem 7 ou 8 operadores privados que movimentam o câmbio o dia inteiro, e quando o pessoal do Banco Central sente que está indo além da conta, eles pegam o telefone e dizem: segura aí, menino, senão nós vamos jogar dinheiro, vamos jogar dólar na rua. É isso que é o mercado. 7 operadores. Que negócio é esse? O mercado? Que coisa é essa? O serviço social já não pode mais manter as posições do velho conservadorismo. Não pode. Ninguém tem condição, exceto o pároco da aldeia provincial, ou provinciana, melhor dizendo, é que pode manter um serviço social segundo aqueles valores. Vocês devem ter aqui na biblioteca do Instituto, que tem 81 anos, valores de serviço social do padre Bayerstack, canadense. Temos os princípios. 10 princípios de relacionamento, está lá. Uma edição brasileira. Sim, com certeza, mas nós somos responsáveis por isso. Vocês vão lá, leem e não acreditam. Porque não dá mais para você manter aquilo com seriedade no mundo de hoje. Então, essa retórica, porque não passa de retórica, de defesa dos direitos humanos, feminista, antirracista, tolerante, não homofóbica, se isso não está acompanhado de uma crítica do capitalismo contemporâneo, não vale nada em termos de formação. Não vale nada. Eu sou muito responsável do que eu digo. Não vale nada. Você não vai saber o que fazer. É óbvio que quem está falando aqui não é um cara que entre a esquerda e a direita posse pro belenenses. Não é? Eu tenho partido, tenho história, mas quero dizer que isso não é um olhar partidário. Isso é um olhar que você recolhe hoje da inserção das chamadas ciências ambientais. Um exemplo óbvio. Como pensar em desenvolvimento autossustentável diante da indústria automobilística? Hoje, o jornal da televisão aqui da manhã dava uma matéria muito legal dizendo que a produção de carros aqui em Portugal subiu com relação ao ano passado. Boa parte desses carros, me parece que 40%, vai para o mercado externo. Escuta cá, queridos. Economia sustentável, autossustentável, com consumo de carbono, uma economia fundada no carbono, como é que é isso? Só os ignorantes, no sentido estrito de ignorar, ignorante não é aquele que ignora, é que pode aceitar uma conversa dessa. Não existe economia capitalista autossustentável. Não existe. Não inventaram isso. Mas os assistentes sociais têm que ser críticos, não é? Alguém aqui, eu já brinquei com o pluralista, eu não queria pluralista. Tem alguém aqui que diz que quer fazer um serviço social não crítico? Duvido. Fico pelado lá na praça pública e vou poupar vocês de um espetáculo como esse, eu desnudo. Mas ninguém vai dizer que quer ser não crítico. Todo mundo é crítico. Uma crítica em relação a quê? É crítica em relação à maneira como os homens que somos nós, as mulheres que somos nós, nos organizamos para produzir, produzir os bens materiais e reproduzir a nossa vida social? Se essa primeira parte está oculta, está oclusa, estaremos com tudo, menos com crítica. Eu disse, isso não é um discurso partidário. Sobre essa base de que é preciso enfrentar o capitalismo contemporâneo, você tem várias alternativas. Tem uma alternativa comunista, tem uma alternativa solidarista, tem várias alternativas, várias. Algumas das quais, inclusive, penso eu, que são regressivas, não é? Pequenas comunidades com autoprodução, produção para autoconsumo. Mas não importa. O que é importante é sinalizar que a encruzilhada do serviço social é também uma encruzilhada civilizatória. Ou muda essa ordem, ou nós não vamos ter tempo de evitar a catástrofe. Eu não estou brincando, é catástrofe mesmo. O nosso problema hoje é o da sobrevivência da vida civilizada sobre esse planeta. E esse não é um problema de muito largo prazo, não. Todas as indicações científicas apontam para 8 décadas, 10 décadas, um século pela frente. Aí alguém deve estar pensando, estou em 2018, vi esse cara querer falar para mim. Em 2118, é isso mesmo. 100 anos, um século, é como um grão de areia no deserto do Saara. Se nós formos egoístas o suficiente para olharmos daqui a 10 anos, provavelmente não haverá quem possa fazer o mesmo daqui a 100 anos. Então é começar já para evitar o pior. Eu quero só dizer para vocês que eu sou um cara muito otimista. Muito. Muito. Eu sou muito otimista. Eu não sou em relação ao tempo. Eu sou muito otimista. A humanidade já esteve várias vezes à beira da catástrofe. À beira da barbárie. Mas ela chegou lá e não mergulhou. A última vez foi o quê? Foi o fascismo. O pouco que a gente sabe sobre a história da humanidade nos diz que ela pode saltar por sobre a barbárie. Onde é que eu sou otimista? Especialmente quando eu falo para os assistentes sociais. Você sabe por quê? Qual é o órgão mais sensível do corpo humano? Responde você. O que é o órgão mais sensível do corpo humano? É o bolso. É o bolso. Quando eu licionei aqui em Portugal, na área de serviço social, mas na economia também era assim. Isso era 77, 78, 79. E já estávamos no processo de recuperação capitalista. Mas mesmo assim, os alunos saíram, estavam todos empregados. Estavam todos empregados. Mas o Estado não pode gastar. Nós não podemos ter déficit. A política ideal é do déficit zero. Então nós precisamos de economizar. Não podemos investir. Hã? Temos que reduzir o Estado. O Estado está muito grande. Tem muitas gorduras. Resultado, qual o nível de desemprego dos assistentes sociais hoje? Ou do trabalho precário? Ou do multiemprego? Se vocês não são generosos para pensar no destino da humanidade, sejam generosos para pensar no seu bolso. Ah, é por isso que eu sou muito otimista. Muito obrigado. E desculpe ficar tomando tanto tempo de vocês com essas pequenas notas. Podemos conversar sobre isso. Eu não, acho que não vamos fazer nenhuma observação desta parte, só dizer uma palavra que foi, como sempre, não é? Instigante. Com certeza que alguém que entrou, o que é o conservadorismo e o que ouviu, talvez pense outra coisa, outras coisas. E é bom pensar, porque os tempos não são de pensar, são ditos de competências para fazer, pode ir de mercado. Então, eu acho que acredito que muita coisa, quem esteve aqui a assistir, vai pensar. Mas mais do que pensar é fazer perguntas, porque temos-lo aqui. Não é? Não é todos os dias que o temos. Então, eu ia abrir a primeira ronda aí de questões que queiram fazer, comentários. Temos ainda, até às 5h30, temos tempo, para temos meia hora para usar para o... Para esta parte. De vocês. Hã? Então, eu pergunto quem quer usar da palavra, quem quer levantar alguma questão, alguma observação que queira fazer. Faz favor. É só o primeiro a arrancar. Vamos lá. Nada, todo mundo concorda, todo mundo é crítico, não é? Eu posso fazer. Com certeza. Pode se apresentar? Isso. Isso é legal. Boa tarde, eu sou Elaine. Eu sou socióloga e brasileira também. De onde? De onde? De São Paulo, do ABC paulista. Já acompanho o seu trabalho há bastante tempo, já li muita coisa sua. E eu queria que você falasse um pouco, como você falou, da questão, vai fugir um pouco da questão dos assistentes sociais, mas também acho que vai enriquecer o debate. já que você falou dos novos movimentos, que não são novos, né, os movimentos antirracistas, indígenas e feministas principalmente, eu queria que o senhor falasse um pouco da questão do pós-modernismo nesse debate. Porque eu acho que a forma como esses movimentos têm incorporado a luta é muito mais pós-moderna do que uma luta anticapitalista de fato. Então eu queria que você fizesse essa dissociação para a gente compreender como que a gente tem que lutar e contra quem. Né? É isso. Quer te dizer uma coisa, Helena? Eu vou chegar na pós-modernidade. Eu acompanho muito o movimento negro. Na verdade, eu acompanho desde 80, quando eu voltei ao Brasil, eu tinha tarefas políticas no meu partido, era a parte política cultural, mas sobretudo onde eu vivia, que era São Paulo, era o movimento negro. Eu diria que nesses 40 anos, o movimento negro brasileiro cresceu, se dividiu muito, né? Não há o movimento negro mais forte em São Paulo, quando eu cheguei, era um movimento negro unificado. Ele era tudo, menos unificado, era uma briga, ele foi escuro. Mas o movimento negro cresceu, se diversificou, tem hoje tendências colidentes. Em São Paulo tem um vereador, no município de São Paulo, talvez você saiba o nome dele, que já é uma figura famosa, é um vereador negro que é de direita. Ele quer expressar o movimento negro e é de direita, é de um partido de direita, é do DEM, e tem um discurso de direita. Vai entrar isso na cabeça de brancos e de negros. Mas é para dizer que esse movimento, você tem toda a razão, ele não é um movimento novo. Ele foi caracterizado por alguns sociólogos, digamos, meio rápidos, como um novo movimento social. Não. Ele vem do século XIX. A luta negra pela liberdade, pela larga história. Qual é o problema? Agora eu estou falando, é bom que vocês saibam. Eu estou reformado, mas eu continuo orientando umas teses lá na universidade. Eu tenho uma aluna, Carmen Corato. Vocês vão ouvir falar muito dessa mulher. Ela leva a peito o movimento negro. É uma militante, é uma dirigente. Então, o que eu vou falar agora é de uma experiência limitada. Né? O que me apavora nos militantes do movimento negro agora, militantes que estão lá pondo a cara, apanhando a polícia, sendo reprimidos pela direita, é que eles não conhecem nada do movimento negro. Nada. Não conhecem a sua história. E tem uma história enorme, Abdias do Nascimento, um grande ator negro, criador do teatro do negro brasileiro, nos anos 40. Abdias morreu uns 2 ou 3 anos, vai lá no enterro do Abdias, meia dúzia de figura. Quem é o Abdias do Nascimento? E agora, eu podia citar, porque eu estou vendo uma pesquisa que ela está fazendo. Um grande estudioso, recentemente falecido, uns 10 anos, Clóvis Moura. Ninguém lê Clóvis Moura. É o movimento negro que começou hoje às 6:30 da manhã. Com esse tipo de formação, não se vai longe. E agora há uma deformação que eu acho muito perigosa. Só pode escrever sobre a mulher, mulher. Só pode escrever sobre o homossexual, masculino ou feminino, quem é homossexual? Que maluquice é essa? Deixa-se de lado uma figura tão importante, eu tenho certeza que você conhece, você vem lá do ABC, como Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, nos anos 60, escreveu o que, a meu juízo, é a grande tese sobre a situação do negro no Brasil, a integração do negro na sociedade de classe. E é interessante falar nisso, porque eu fui aluno do Florestan, mas esse Florestan não era o Florestan marxista, não, era o Florestan ainda funcionalista. No caso do movimento feminino, eu acho que a coisa é tudo mais grave. Porque no movimento negro, fundamentalmente, as suas lideranças e os seus militantes são daquilo que a gente, grosso modo, não vamos entrar no debate, mas chamamos de classes populares. No movimento feminista, não. Né? O movimento feminista tem elementos de classes populares, mas tem uma forte presença de mulheres intelectuais, de mulheres da burguesia, algumas da alta burguesia. Tem um movimento muito confuso, que ora se identifica com o movimento das mulheres homoeróticas, né? Das lésbicas, ora se distancia. É um negócio muito complicado. Primeiro, eu estou de acordo com você que não são movimentos novos, movimentos. Isso é um equívoco. Mas eu queria dizer que eles estão em processo de avanço, mas atenção, com cortes categorial corporativos gravíssimos. Há uma tendência a uma corporativização no movimento sindical, isso é claro, né? O movimento sindical brasileiro está inteiramente corporativizado. Agora, nesses chamados movimentos sociais, o corporativismo é muito forte. E eu acho que isso reduz muito a sua capacidade de influir naquilo que está fora do movimento, ou seja, na sociedade. Não vejo futuro para esses movimentos se essa tendência à corporativização continuar. Não vejo mesmo. Tenho dito isso, eu sou muito ligado a eles. Né? O único movimento que não é corporativo no Brasil, a meu juízo, é o MST. Né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A meu juízo, é um movimento social mais forte, de âmbito nacional maior, embora esteja surgindo agora, um pouco no caminho do MST, o MSTS, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que tem novas lideranças. Esse é um movimento novo, hein? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é um movimento novo, ainda pouco capilarizado. Agora, o MST é o único. Do MST eu posso falar com uma certa autoridade, porque eu não sou do MST, mas trabalho com o MST há mais de 10 anos, né, na área de formação política e na área editorial, etc. O MST, para a manifestação do dia 24, eu estava conversando com o professor Avelar Nunes, vocês sabem que, eu não vou desrelatar o quadro brasileiro hoje, vocês devem estar informados, o inimigo público número um é o Lula. Eu já disse aqui, o Lula não há absolutamente nenhuma prova material contra o Lula. Não é? Esses processos são processos claramente políticos. Ele vai ser julgado em segunda instância, ele tem uma condenação de um juiz fascista, literalmente fascista, um juiz de primeira instância, uma coisa impressionante. Vai agora para a segunda instância em Porto Alegre no dia 24. É um colegiado de 3 desembargadores. Eu acho que vai ser 3-0 contra o Lula. Há algumas pessoas que têm esperança de que seja 2-1. Não importa. O único movimento que, como tal, convocou seus militantes e vai levar gente a Porto Alegre é o MST. Eles têm uma mobilização nacional. E eu acho que é preciso fazer isso mesmo, né? Se há o desrespeito à legalidade jurídica para botar o Lula na cadeia, a massa dos trabalhadores tem que responder à altura, não é? Eu não sei se com isso eu te dou uma resposta. O que eu acho mais importante aí nisso tudo, e você não tocou nisso, eu acho muito importante o movimento das mulheres, o movimento dos negros. Ah, tem um movimento novo, sim. O movimento dos índios. Note, do ponto de vista de representatividade das populações indígenas, o movimento é novo. A luta é antiga, mas o movimento cultural é novo. Agora, notem, eu acho isso tudo muito importante. Agora, eu sou muito velho, eu sou do tempo da Revolução de 17. Você pode mover a sociedade para onde você quiser. Se você não mover a classe operária, a sociedade não vai. Me faço entender? Oh, o mundo do trabalho está acabando. Está acabando coisa nenhuma. Ele está se metamorfoseando. E a classe operária, o proletariado, seu núcleo duro, estrito senso. Eu até vou usar aqui a palavra de um professor que ele conhece, muito respeitado, que é o professor Boaventura de Souza Santos. Há uns 20 anos atrás, não sei se ele ainda pensa assim, e tem todo o direito de não pensar, mas há uns 20 anos atrás ele escreveu o seguinte: até hoje as revoluções não andaram, mas se elas tiverem que andar, elas não andarão sem a classe operária. Isso está num livro do professor Boaventura, intitulado Pelas Mãos de Alice. Eu quero dizer que eu continuo pensando assim. Se você não toca a classe operária, o seu núcleo duro, greve de professor chateia. Mas não altera nada. Mas uma greve de professor articulada, uma greve de um setor significativo de trabalhadores industriais, altera. Greve de médico chateia a população. Mas se ela for condicionada aos trabalhadores do setor de transportes, ela pode mudar. É que a atenção aos movimentos, aos novos movimentos sociais, está fazendo a gente esquecer que o pesadão grosso mesmo é o movimento sindical. É esse aí que é o caroço. Ele sozinho não vai muito longe. Mas os outros sem ele, posso estar enganado. Eu acho que não vou alugar nenhum. Então, próximas questões, próximas observações, intervenções, faz favor. Boa tarde. Me chamo Gabriela Barbati, sou assistente social do Rio de Janeiro. Atualmente faço um mestrado aqui na Universidade de Coimbra e estou na fase da minha dissertação. E o meu objeto é sobre a organização da categoria dos profissionais de assistentes sociais aqui de Portugal. Ah, daqui? Sim, eu estou estudando isso porque quando eu li um livro... Você está morando aqui? Sim, há um ano. Estive no Brasil recentemente, em setembro, voltei em dezembro. Peguei uma prainha e voltei. Você se formou lá onde, Gabriela? Na Unisuam. Não sei se você conhece a professora Nilvone Costa, militante do campo sócio-jurídico. Então, desde a minha formação acadêmica, eu tive uma aproximação com a militância, me considero militante da política de assistência social. Sempre participei dos espaços de discussão, conferências, tive a oportunidade de ir na Conferência Nacional de Assistência em Brasília, na décima. Enfim, sempre me fiz presente nesses espaços de discussão. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu notei um certo esvaziamento da categoria. É só uma hipótese minha dos meus estudos. Eu pude participar do 4º Congresso Nacional de Serviço Social em Beja, onde eu apresentei um trabalho, e também na Convenção Nacional de Assistentes Sociais em Lisboa. E uma das minhas hipóteses e um dos meus problemas da minha dissertação é saber se a participação social dos assistentes sociais pode influenciar de alguma forma na criação da ordem. E como o senhor está envolvido nessa questão e sempre fala da questão da ordem, inclusive na última reunião que o senhor esteve aqui no Miguel Torga, o senhor falou, como assim vocês ainda não têm essa ordem? Hoje no almoço eu perguntei para ele, e essa ordem não sai? Exatamente. Então foi uma questão também que me intrigou muito. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que a participação social dos assistentes sociais, a mobilização da categoria poderia influenciar na pressão pública, na pressão política. Gabriela, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida sobre isso. Deixa eu te dizer, isso para mim é uma questão um bocado delicada. Porque Eu tenho vinculação partidária, lá no meu país. E como o meu partido é um partido, digamos, é uma empresa internacional com sucursal em vários países, eu tenho partido aqui também. E pelo que sei, o meu partido, na Assembleia, não se coloca como um obstáculo à criação da ordem. Mas também não faria uma força. Eu entendo por quê. Porque o meu partido tem aqui, meu partido, partido que é co-irmão do meu, tem aqui uma política sindical historicamente consolidada, com a tradição, e considera, e eu nesse ponto acho que o partido tem razão, considera que isso não ajuda a unidade sindical. Bom, mas eu não tenho nenhuma dúvida se os... Bom, depois dos últimos anos da formação aqui, quantos fomos hoje? 5 mil? Não, nós somos o contingente, devemos ser. Já são 20 mil? Formados. Sim, sim. Que se formaram, ultrapassaram os 20 então, mil. Então, escuta, se vocês tivessem... Dos anos 30 até agora, mas como os anos 30 até 74 eram mil e poucos, portanto, eu me lembro que no final de 70 eram 3 mil assistentes então, sociais. Então, digamos que o grosso... São à volta de perto de 20 mil. Bom, se você tivesse um quarto dessa gente organizada, um quarto, menina, você ia fazer um festival. Hã? Ia dar um rolo para a Assembleia. Porque uma coisa é aparecer lá, conversar com os partidos. Uma delegação, 50, 60, 100, 2 mil pessoas, não dá. Você tem que ter um corpo, uma categoria profissional, não é? Articulada, com intervenção social visível. Porque eu acho que o problema não é só a organização da categoria. Você pode ter uma categoria organizada, mas cuja intervenção não seja visível. Olha, eu só posso falar disso até 1980, viu, Gabriela? Depois disso é irresponsabilidade isso. Duas companheiras aqui na mesa que podem falar. Uma coisa que me chamou muita atenção no serviço social quando eu cheguei cá, eu não fiquei aqui vinculado só ao serviço social, mas basicamente fiquei vinculado ao serviço social. Era a invisibilidade da ação dos assistentes sociais. Era invisível, parecia que não existia. Numa cidade, isso me impressionou muito, numa cidade como Lisboa, o papel da misericórdia, hoje eu não sei qual é, mas o papel da misericórdia era impressionante. Era um papel, desde, não diria formulação de programas sociais, mas quase isso, a execução final. E a documentação era nenhuma. Havia lá na misericórdia algumas companheiras, as velhas, é preciso dizer isso, que eram muito preocupadas com a documentação. A garotada mais jovem estava se marimbando para isso. Quando o trabalho da misericórdia era um trabalho extraordinário. Eu não sei se eu posso dizer isso com relação ao resto do país, mas a visibilidade era muito pequena. Então você precisa, primeiro, de uma categoria organizada, não é? Lá na APSS, sei lá, como é que é? Associação, é. AP, isso. Era ali na Casal Ribeiro, ainda é? Não. Acho que mudou, né? Mudou o centro, né? Bom. As instalações. Você tem que ter um corpo aderente que pague as suas mensalidades, que sinta a associação como sua. Mas só pode ser sua se eles intervierem, não é? Agora, não basta isso. É preciso que a ação profissional tenha visibilidade. Eu não sei, por exemplo, a Universidade de Coimbra tem hoje um curso de graduação e tem até um convênio com um doutorado em serviço social, não é? Bom, existem técnicos de serviço social trabalhando na Universidade de Coimbra? Estou perguntando. Existem. Trabalhando como assistente social? Como assistente social. Na área da assistência. Ou seja, na área da... no Brasil. Isso. No Brasil a gente chama isso de assistência estudantil. Ação social. O ação social. Esses assistentes sociais certamente têm um acervo, um patrimônio de trabalho. E atrapalhamos aqui sobre isso. Então, escuta, eles têm que, esse trabalho tem que ficar visível. E ninguém vai fazer isso por eles, não. Atenção. Isso é tarefa dos próprios assistentes sociais. Se você tem a conjugação de categoria organizada e visibilidade das ações, você só não consegue organizar sua ordem, sabe, em função de quê? Se você não tem participação política. Ah, imagine o seguinte, eu sou um deputado, sou presidente do grupo, chefe do grupo parlamentar do Partido Socialista. Aqui em Portugal, PSP, me chegam lá 18 pessoas, 10 moças simpaticíssimas e 8 rapazes muito simpáticos. E aí vão lá, estamos aqui preparar a ordem, queremos saber, blá, blá, blá. Aí eu digo assim, sim, e nas últimas eleições vocês votaram em quem? Não, nós não gostamos de política. Eu os disperso na hora e vou votar contra. Na medida em que a categoria tem uma asepsia política, em que é, e a categoria não existe em cima de nós, somos nós. Você é categoria aqui. Mas se a categoria não participa da vida política do país, como é que ela pode querer? Ela não pode querer nada dos políticos, afinal de contas, vocês estão aqui e para quê? Então eu diria que são esses três elementos. É preciso ter assistentes sociais, homens e mulheres, que tenham intervenção social visível e articulada aos vários partidos. Atenção, não é um a outro. Eu nunca me esqueço, hoje nós falávamos dela. É só isso. Eu, houve um tempo em que aqui as visitadoras sociais tinha dois graus, não tinha auxiliares. Isso? Auxiliares sociais. Auxiliares já estão. Não, auxiliares. As auxiliares. Que era um grau inferior de... Médio, curso. Sim, mas era um curso médio. Médio. Então, o Instituto lá no Mitelo organizou um curso para que elas fizessem uma complementação e passassem a condição de assistentes sociais. E eu trabalhei nesse curso. Fui professor, era um grupo só de mulheres, não havia nenhum rapaz, nenhum homem. E já eram mulheres mais maduras. Ao longo dos... foram 3 semestres. A pessoa que mais participava nesse curso... você vai ficando curioso, né? Quem que é essa mulher... pessoa que fez o curso andar. Um curso não são os professores, são os estudantes que movimentam. Era uma mulher mais velha, já está velhinha, vou dizer quem é. Chegou no fim do curso, eu fiz uma avaliação com elas. E depois chamei essa pessoa em particular e disse, olha, você foi uma pessoa que me ajudou muito. Você chateou a turma. Ela, às vezes, ela tem... incômodo, irreverente. E eu só queria dizer para você que eu vi que você foi uma pessoa diferenciada. Ela não foi diferenciada, né? Do brilhantinho, foi diferenciada como dinamizadora, fazia aquilo andar. E eu disse para ela isso, acho que era importante. Assim. Ela olhou para mim e disse assim, ela é muito engraçada, é Elisinha. Elisinha. Eu não ia publicar o nome, mas ia lembrar para vocês. Eu não sei se está viva e está muito velha. Mas a Isilda é de quem eu estou falando. A Isilda disse, não é professor, mas é que nisso nós somos iguais. Se como iguais. Eu vivi aqui num tempo diferente. Eu nunca tive asilo político formal do Estado. Era uma coisa engraçadíssima. Era funcionário de Estado, recebia do Ministério e não tinha residência. Então, eu era muito discreto na minha intervenção política. E, sobretudo, porque o país que me recebeu, eu não me metia na política daqui. Né? Mas a minha cara, eu acho que não se enganava. Não enganava, apesar de eu ser muito discreta. Ela acabou de dizer assim, é, professor, mas é que nós temos uma coisa em comum, que eu não esqueço disso. O que é, Zilda? É que nós somos do mesmo partido. Escuta, eu estou narrando isso, e ela era do mesmo partido que eu. Ou eu era do mesmo partido que ela. Porque, para o professor que não tem posição definida, mas ele observa isso, os outros professores observavam. Quer dizer, aquela pessoa que mobiliza mais é a que está mais ligada na dimensão, note, não a dimensão externa ao serviço social. O serviço social é uma prática profissional política, com dimensão política. Ela não tem dimensão partidária, ela tem dimensão política, que é mais ampla que o partidário. Mas se o assistente social não combina isso, ou com intervenção muito visível, de muito destaque, ou com uma intervenção partidária, ele não vai ser ouvido. Eu me lembro, deixa eu dar um exemplo próximo dos portugueses. Eu estava aqui quando me pediram para fazer, logo que eu cheguei, palestra lá na Misericórdia. E quem estava chegando naqueles anos era o professor Bruto da Costa. Falecido há cerca de 2 anos atrás, né? Citando. Todo mundo conhece o professor Bruto da Costa, não conhece? Mas por que conhece? Eu não sei se ele tinha partido político aberto. Não sei. Mas ele teve uma intervenção profissional aberta. Então ele passou a ser, no estudo da pobreza, uma referência. Você podia concordar ou não concordar com os supostos dele. Mas tinha respeitabilidade. Quando você tem sociólogos que fazem isso, quando você tem psicólogos que fazem isso, quando você tem economistas que fazem isso, quando você tem médicos que fazem isso, a organização da categoria profissional é potencializada. Eu disso não tenho dúvida nenhuma, te respondo afirmativamente. Vou te dizer mais. Um dos grandes problemas que aqui se vai ter para chegar à ordem, enfim, resolver, eu vou ficar chateando vocês todo ano que eu venho cá, o multiemprego, o subemprego, poliemprego, o emprego em tempo parcial são um inimigo fortíssimo da organização da categoria profissional. Talvez houvesse a organização, poderia fiscalizar mais a precarização do trabalho. Mas é evidente, eu acho que a gente, se tivesse uma organização profissional forte, você travaria, não evitaria, mas travaria o ritmo da precarização. Agora é o contrário, a precarização quase que mobiliza, o cara não tem tempo, caramba, ele está desempregado, correndo de uma fonte para outra. Eu acho que vou entender só para dizer, não vou alargar, mas só para dizer que a intervenção, isto é a minha posição, a intervenção dos agentes sociais e a sua organização é fundamental. A história dos agentes sociais portugueses mostram-no. Mas não é só necessário a organização dos agentes sociais. Então as conquistas que tivemos nos anos 90, eu estou a falar isso porque você é brasileira, provavelmente não tem nada que saber isso, não é? Mas houve lutas importantes relativamente aos graus académicos, à qualificação académica, a uma carreira técnica superior de serviço social. Mas vejamos, 2008, e não é anos 90, é 2008, com a alteração da reforma da administração pública, essa carreira termina para os agentes sociais e para todas aquelas carreiras que eram específicas, carreiras técnicas superiores de serviço social. Estou a dizer o quê? Que a austeridade, ela bateu forte nos trabalhadores portugueses e também nos agentes sociais. E bateu forte na própria organização da categoria profissional. Porque os agentes sociais lutam desde os anos 90 pela organização dos agentes sociais. Mas os interesses, como o professor Paulo Neto fala, estão presentes. São, são os interesses, inclusivamente de grande setor que emprega as redes sociais, que são as IPSS, ligadas à Igreja, com contratos que são desde os anos 90. Aí você pode ver até alguns trabalhos que estão, não estão publicados em revistas internacionais, mas estão publicados no repositório, por exemplo, desta escola. Público para todos. Teses de mestrado que foram feitas e que mostram, nos anos 90, já a diferença entre as condições de trabalho no público e no privado eram bem diferentes, para pior para o privado. Então, esses interesses, por um lado, ao nível de quem emprega, de quem cria trabalhos rapidamente precários. Aliás, rapidamente e tendencialmente, nos últimos anos, voluntários. Não é? Então, isso, eu julgo que isso é uma dimensão importante, a par de outras. Hoje, o serviço social é uma profissão, não é? É uma profissão entre outras que foram criadas nas últimas décadas e que há preocupações ou há intenções de pensar outras formas organizativas. E que dentro dessas diferentes profissões, não é? O serviço social tem ainda, digamos, tem ainda do ponto de vista quer do contingente, quer, por exemplo, da organização da qualificação académica, é o único curso que tem doutoramento. Mas há outras profissões. E, portanto, há outras leituras. Assim como nos anos 70 existia entre sindicalismo e associação, estou-me a lembrar, portanto, do que aconteceu nos anos 78, quando se cria a associação, a proposta, face à perspectiva da unicidade sindical, a perspectiva não era de se criar uma organização dos assistentes sociais portugueses, mas sim um sindicato na linha do que vinha desde o ano de 74. E para você ver, os assistentes sociais portugueses, antes do 25 de Abril, foram um dos pilares de uma organização que você provavelmente hoje conhece, que é a CGTP, e que na altura eram reuniões intersindicais. Luta das assistentes sociais, ouvia. É preciso, do meu ponto de vista, também vermos as condições sociopolíticas e que, efetivamente, afetaram a formação. Bolonha afeta a formação. Nós tivemos 5 anos de formação, agora temos 3 anos e meio. E os 3 e os 3 anos e meio, claramente com fundamentos mínimos. Fundamentos teóricos mínimos. Técnicos, muitos. Perspectiva de quê? Do dito mercado. É evidente que não é para as assistentes sociais pensarem. É para as assistentes sociais fazerem e aceitarem. E toda essa dimensão, não é? Seja do reacionarismo, seja do conservadorismo ou do neoconservadorismo. Então, acho que há muito, eu não vou querer continuar, mas só para dizer que há várias dimensões hoje que temos que ter presente para a análise das questões da organização e não só uma questão voluntarista dos assistentes sociais. Mas eu daria ainda a palavra ao professor. Deixa eu só fazer uma pequena observação aí. Eu não entrei aqui por razões mais ou menos óbvias quanto à gênese da associação. Eu ajudei a criar a associação. Eu, isso, não é? Eu achava que se devia criar. Aliás, não se devia criar, porque ele já existia. Era revitalizar o sindicato. Porque a Tereza, você lembrava aí, a Tereza Rosa, eu tomei um susto. Só para você ver, eu cheguei aqui com 29 anos de idade. Mas eu já tinha a minha vida muito arrumadinha, ou pelo menos em alguns segmentos muito arrumadinha, e ela continua assim até hoje. Me convidaram para uma reunião na sede do Sindicato de Serviço Social, que era na Luciano Cordeiro. Lá estava a Tereza Rosa. Isso já é 76. Sim. E ela me diz, olha, isso aqui as primeiras reuniões da intersindical foram feitas aqui. Pô, vocês estavam aí, os assistentes sociais, eu lembro que ela disse assim, os assistentes sociais não. As assistentes sociais, obviamente. Não, ela, o sindicato estava, ou seja, ela deixou isso bem marcado. É. Porque que eu estou dizendo isso? Porque não se criou o sindicato. Eu acho que aí tem uma razão. Que é, eu sugeriria, se você está pesquisando isso, que você tratasse disso. Não sei se há alguma dissertação que já trata disso. A ideia que eu tenho é que os assistentes sociais comunistas, isso é uma ideia, hein? Mera hipótese, eram minoria na categoria profissional. Minoria. Que era a tese da unicidade sindical. Né? Então, quem defendia isso na categoria eram profissionais, ou vinculados ao Partido Comunista, ou próximos do Partido Comunista. Áreas de influência do Partido Comunista. Mas o que cresceu muito, e eu digo isso, acho que é uma coisa boa que tenha crescido, não é um nada crítico. O que cresceu na esquerda portuguesa é gente que entrou para a esquerda depois do, no dia 26 de abril. E é bom que seja assim. Não é? Uma revolução é para isso mesmo, para liberar. Mas eram pessoas que não tinham nenhum compromisso com a luta sindical anterior. A sensação que eu tenho é que o grosso dos assistentes sociais da época, e não eram muitos, eram 2.800, 3.000, não eram organizados à moda do Partido Comunista e, portanto, rechaçaram isso. Talvez esse seja um elemento importante. Se vocês observarem, porque eu estou pensando nos centros que eram importantes, os centros de escola, No Largo Mitelo, abertamente comunista, tinha uma professora. A Irondina Chitas. Mas ela vem depois, né? Sim, ela vem depois do 25, claro. Toda a esquerda lá se dividia entre mais, MES, MUS, aquela seita ampla da esquerda na época, Frente Socialista Popular. Era um grupamento de esquerda que não tinha uma trajetória histórica vinculada, tão vinculada à vida sindical. E aí também entra o PS com uma proposta de criar uma outra central sindical, a UGT. Eu creio que tudo isso permeou. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu não quis entrar aqui em Bolonha. Não é? Eu acho que para o capital é ótimo ter um profissional que vai mexer, vai manipular variáveis empíricas. Quanto menos pensar, melhor. Né? Bolonha, a meu juízo, é um enorme passo da ordem burguesa no sentido de domesticar um espaço que sempre foi um espaço de reprodução, mas também um espaço de resistência e de elaboração contra a ideológica, que é a universidade. Né? Agora o cara passa lá, desde que entra até sair doutor, 8 anos. É muito pouco tempo. Até porque a narrativa também é cada vez mais sedutora. Se a narrativa, não é, do neoconservadorismo é cada vez mais sedutora, claro. Como é que nós vamos ter tempo para desconstruir tudo isso? Precisa ter que falar um negócio vamos pequeno sobre, claro, a professora. Após 5:30, já acabou 5:30. Não, porque temos aqui o professor, ele está caladinho, não disse ainda nada, isso significa que consente que a gente use mais 5 minutos, pode ser? E aí, ao fim dos 5 minutos, a gente fecha. Porque ele é que vai dar a aula a seguir de mestrado. Então, mas ele como não falou... Não, acho que ele ainda vai ficar, ainda está aqui para ouvir. Se calhar a questão de boa vontade daí para me mangas, mas de qualquer forma, é bom criar desassossego. Isso. Às vezes faço este papel de cardeal de água. A minha ideia é esta. É que as ordens vão ser subvertidas e abastardadas. E não estão a prestar um bom serviço público. As ordens novas, como as ordens velhas. Então, a ordem é uma instituição corporativa que se manteve nas estruturas democráticas, chamemos assim. Feudal, a ordem mesmo. É uma estrutura a quem o Estado concede a sua competência pública de organizar o exercício de uma profissão. O Estado podia fazê-lo, mas entendeu-se, em certas circunstâncias, que os próprios profissionais poderiam organizar isso bem. Então o Estado delegou essa sua competência, que continua a ser do Estado. Bom, aquilo que eu verifico, por exemplo, no caso da Ordem dos Médicos e na Ordem dos Enfermeiros, é que estas ordens estão fala de espaço sindical, abusivamente, não em benefício da classe profissional. Não em benefício da classe profissional. Enquanto o sindicato dos médicos teve força, digamos, eu creio que o prestígio dos médicos, o bom nome dos médicos e o Serviço Nacional de Saúde foi muito mais defendido pelos médicos do que agora, em que o sindicato dos médicos, não sei porquê, porque não acompanho a realidade, saiu de cena, e a ordem dos médicos faz de sindicato, faz de ordem, faz de governo, faz de contra-governo, faz de tudo. A mesma coisa com a ordem dos enfermeiros. Os enfermeiros eram uma classe social muito bem organizada, quando tomava posições, tinha uma força espantosa. Apareceu a ordem dos enfermeiros, e a ordem dos enfermeiros só veio lançar confusão. Eu questiono se, para uma categoria profissional como os assistentes sociais, e eu já estou ligado ao serviço social, ainda não era escola superior, eu dei alguma contribuição para, seu, para isso, e estudava-se lavouros, mudar falas de meninos, quando eu fui professor, ainda se estudava essas coisas. Sim, isso aí. O serviço social, estudava estas coisas. E estudava-se a doutrina social da Igreja, a Madre Teresa Serra Granal, que era uma senhora espantosa, pediu para eu fazer um novo plano de estudos. Eu disse, Madre Teresa, eu vou bater a minha porta, porque eu vou acabar com os lavouros, e com o serviço social da Igreja, porque isso não são ciências. Ah, mas era isso mesmo que eu quero. Então, esta é uma imagem para ele. Eu já venho muito longe. Agora, aquilo que eu penso é que, pelo menos em Coimbra, se calhar é boa, em Coimbra, as assistentes sociais da época eram gente com carne de tecer, para trazer o versículo que teremos feito. Eram criadas para esse efeito. Eram criadas para fazer a caridadezinha, para ser assistentezinhas, para estar em segundo plano, porque havia o chefe e as assistentes sociais estavam em segundo plano a fazer a serviço de bom. De alguma forma, eu temo que em muitos dos assistentes sociais, na altura só havia as assistentes sociais, eu só tive aluna, nunca tive uma. Só a partir de 74. Só havia aluna. Bom, depois as coisas mudaram. Mas bom, eu creio que ainda perdurará na profissão um pouco essa ideia de papel de secundário, papel apagado, papel do terceiro, fazer o que quer o chefe, não vão dar ondas. Posso dar, se calhar estou a fazer, não estou a fazer de uma geração, mas admito mesmo que, como franja, possa isso não existir. Agora, a minha leitura é esta. Eu creio que a profissão se fortaleceria muito mais se levasse a sério a sua organização sindical. E hoje há sindicatos, os sindicatos bancários são um sindicato forte, que é da UGT, não é da CGTP. A CGTP começou pegando em sindicatos corporativos, foi a partir daí que se fez antes do 25 de Abril, não havia outros sindicatos que não os corporativos. Só que os sindicalistas a sério tomaram relação e foi a partir daí que se construiu a entidade sindical clandestina. Portanto, se os centros sociais levassem a sério a sua organização sindical e dentro dela se fortalecessem, prestigiassem, lutassem pelos seus interesses, eu creio que isso era muito mais produtivo para eles como categoria, para o serviço que eles fazem e para o país em geral, do que a luta pela ordem. Mas essa é a minha, de facto, uma posição que eu sou para me opor a esse Papa, do serviço social, que é o Zé Paulo. Eu pedi aqui licença, se me permitia. São duas organizações distintas e com fins distintos. De facto, eu compreendo e aceito essas críticas às ordens, aquilo que se tem vindo verificar. É que as ordens surgiram, sim, para regular profissões liberais. Sim, sim, sim, sim. E eu creio que mas, a parte dos centros sociais, mas as questões são, não, são, mas, são não, trabalhadores, são assalariados. Do Estado ou privados, como, sim, são os enfermeiros, como são os médicos, bom, como são os professores, porque não há uma ordem dos professores. Mas a questão é que, por exemplo, não tem uma ordem. Eu sou contra a ordem dos professores. Mas não existe nenhuma lei que regulamente. O Estado nunca quis também assumir a regulamentação da profissão. Ou seja, neste momento, inclusive, há organizações que contratam pessoas para exercer a função de serviço de assistente social sem ser um assistente social. E ninguém. Os sindicatos podem perfeitamente. Mas não é essa a questão. A grande preocupação essencial. Ou das duas grandes preocupações essenciais que fundamentam as energias, digamos assim, que têm aposta nesta organização, são duas. Uma delas é termos reconhecido e publicado em lei um código de ética, que não existe. Ou seja, há uma profissão que decide aspectos tão sensíveis até da vida dos cidadãos, e estes cidadãos ficam à mercê, muitas vezes, de algumas dessas decisões, e não têm, não há um instrumento de defesa do cidadão. Os funcionários públicos têm um código de conduta. Mas não são funcionários públicos, na maior parte dos assentos neste momento não são funcionários públicos. Outra questão é, inclusive, sermos um parceiro social reconhecido, nomeadamente no debate das políticas sociais. Portanto, os assistentes sociais não têm nenhuma organização que os represente neste debate e não são chamados a participar neste debate. Só quando há consultas públicas gerais, não é? É que a associação, que é uma associação privada, não é uma associação de entidade reconhecida publicamente, é que pode intervir. E, de facto, é uma intervenção muito aquém daquilo que me parece ser interessante para a sociedade em geral, que haja, de facto, esta participação mais constante. São essas duas questões que, de facto, a ordem permite questões abusivas também, é verdade, tem razão, nomeadamente na questão da carteira profissional, na gestão, na questão das reivindicações, algumas que vão para além das suas competências, mas também é um instrumento muito forte de defesa do próprio cidadão em relação a alguns abusos que podem, de facto, acontecer por parte de alguns profissionais, não é? Portanto, há estas questões que fundamentam, e obviamente a questão do poder que pode trazer à intervenção da profissão, não é? Para uma mudança social, se quisermos, mudar para onde? Não sabemos. Uma sociedade mais justa, mais solidária, é aquilo em que acreditamos, é aquilo que é o projeto ético, não é? Que nos compromete, ético e político. Então, deixa eu dar um pitaco aí, só um minutinho, porque eu acho que a intervenção do professor parece perfeita. Sim, eu conheço nela. Quando eu falei aqui dos movimentos sociais, eu disse claramente, há uma corporativização. Eu acho que essa coisa aí nos levaria a um grande debate. A democracia política na Europa, especialmente pós-45, se deu num padrão completamente diferente da democracia política norte-americana. Aqui você teve uma democracia com partidos políticos. Nos Estados Unidos você teve uma democracia, e tem uma democracia claramente corporativa, né? As corporações, e lá o movimento sindical altamente corrompido. A gente lembra das relações da máfia, né? Bom, então eu quero dizer o seguinte. Eu acho que o risco da corporativização é um risco terrível. Sim, sim, sim. Penso que no caso português, mas isso é uma opinião de fora, vocês precisam de uma organização qualquer. Escuta, qualquer. Eu não chego ao requinte de... Diabos, eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu disse, eu preciso ler o código de ética. Augusta Negreiros olhou para mim e disse, como código de ética? Código de ética, eu vou dar aula para assistente social. Não tem código de ética. Isso foi no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1975. Em 80, não, 80, 84, 85, chama para dar aula lá no Instituto, ele até é membro do Conselho Científico Pedagógico, Luiz Moita. Que é uma figura que eu conheci lá no Centro de Documentação, Amigo Carcabral, um homem que eu admiro muito, tenho muito respeito por ele. Foi lá dar um cochinho, dar formação ética. E o Luiz Moita chegou lá e disse, escuta, não tem código de ética? Não, não tem. Tem que resolver isso, caramba. Vocês têm que ter um instrumento qualquer. Eu cheguei... Os jornalistas eram sindicato. Mas eu acho que o sindicato pode exercer isso. Eu quando cheguei cá, estive lá com a Tereza Rosa, foi dois ou três encontros que nós tivemos, e eu, ali já existia o sindicato de assistentes sociais. O sindicato existia. E eu disse, mas escuta, por que tem que dinamizar o sindicato? Mas aí a Tereza Rosa, não sei o que aconteceu com ela, o sindicato desapareceu praticamente. Sim, a unicidade sindical. As pessoas, efetivamente. Claro, os caras entraram em sindicatos. Sindicatos da função pública. Isso. Dissemos, claro. E, portanto, desapareceu. Perfeito. Daí o caminho que o resto do pessoal tomou de. Agora, só o que eu acho é o seguinte. E a proposta era. Um dos mitos, eu aqui em Portugal acho que já acabou, mas que ainda você encontra em alguns países aqui da Europa, é de que o assistente social é um profissional liberal. Identifica-se a formação acadêmica com a condição liberal. Olha, não existe, nunca existiu, em lugar nenhum do mundo, assistente social, enquanto categoria profissional, liberal, assalariados ou de instituições públicas ou de instituição privada. Uma das brigas que a gente teve lá no Brasil foi acabar com essa ideia. Não é profissional liberal. Há casos isolados nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu constatei isso nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não é? De profissionais que se tornam liberais por via de consultorias e assessorias. Mas 95% da profissão é assalariado. E eu acho que isso é muito importante enfatizar isso, porque isso permite ter um vínculo dos assalariados, né, com os trabalhadores. Eu acho que essa relação aí, quem vem do Brasil, acho que saca isso bem. Uma das coisas que a minha geração fez mal. Eu quero deixar claro que a gente fez mal, porque se identificou o assistente social como classe trabalhadora do mesmo jeito que outros segmentos. É um erro teórico, não é? Mas se conseguiu vincular o movimento dos assistentes sociais com o movimento sindical. Lá em São Bernardo, isso foi ultra. E isso eu acho que é uma conquista importante para o avanço social dos profissionais e também dos outros. Bem, eu acho que é a altura, Sônia. Temos que encerrar. Então deixa eu só fazer uma observação. Por agora. Não, eu tenho que fazer algo que eu não falei. Eu não respondi para a moça. Para a menina. Se eu não estou enganado, eu acho que foi a Gabriela. Eu não falei aqui em pós-modernidade. Não foi ela. Foi você, então me desculpe. Foi eu. Não, acho que a gente pode falar, depois nunca sozinho. Mas quero dizer o seguinte. O que há de mais neoconservador, esse neoconservadorismo que eu apontei aqui, são as tendências dominantes da pós-modernidade. Não é toda a pós-modernidade, mas as tendências dominantes são todas elas neoconservadoras. Mas não sou eu que estou falando isso. Às vezes, quando a gente diz quando a gente leva a... O senhor usou um termo muito bom. Ao desassossego, a gente tem que procurar uma proteção, não é? Quem falou isso pela primeira vez, depois virou um ícone dos pós-modernos. Eu me refiro a Jürgen Habermas. A um texto do Habermas, de 1982, onde ele diz... Textualmente, os pós-modernos, esses neoconservadores, ele escreve isso em 82. Então não é nenhum pecado marxista, não é? É até um pecado, se é pecado, de um sociólogo não marxista. Era só isso. Eu queria agradecer a vocês imensamente, antes de vocês darem os agradecimentos. Vocês me suportaram aqui por 2 horas. Queria agradecer as presenças de vocês. E dizer que a gente se encontra numa esquina, não do serviço social, mas numa esquina da subversão. Com certeza, com certeza. E, primeiro, queria claramente agradecer ao professor José Paulo Neto, a todos os que estiveram aqui presentes, convidar-vos, na próxima semana, continuamos a debater, nesta sala, às 10 da manhã, às 13, vamos analisar. Convidámos uma, é no âmbito do mestrado, mas convidámos, é uma sessão aberta, convidámos uma professora do Serviço Social Brasileiro que vai analisar vai representar a sua tese de doutoramento sobre as condições de trabalho nas universidades federais do Brasil. estão todos convidados e com certeza que ao longo deste, do próximo semestre, do segundo semestre, temos outros convidados. Eu gostaria muito que tivéssemos uma sessão também com o professor Avelange Nunes, vamos combinar isso, e há muitas outras sessões, então quem não é aqui do Instituto, esteja atento, porque na página nós divulgamos